Nacional. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Aqui pela Nacional são 4:24 no Rio de Janeiro, horário brasileiro, verão. E hoje, à meia-noite, antecipe o seu horário para as 11 e você vai ter mais uma hora para descansar nesse final de horário brasileiro, verão. Amanhã, já horário brasileiro para você, o horário de Brasília. Você conferindo todinho no show de bola nacional. E eu tô aqui, tô dando onda aí, tio. Brasil, Amazônia, Rede Nacional de Rádio, a Rede Pública de Rádio, para você. Xaxá, o Vasco pintando no gramado nesse momento. O quinteto, o sexteto, tem tanta gente arbitrando agora. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis ali entrando a arbitragem, entrando o Vasco com seu tradicional uniforme em branco com a faixa em preto, a diagonal ali bonita do Vasco, short também é branco, meio também branco e logicamente a cruz e malta no peito de contato do jogador vascaíno e o uniforme bonito da Portuguesa Lusa com verde vermelho no destaque, a Lusa Carioca vai enfrentar o Vasco da Gama e a bola vai rolar. Mais uma do jogo aí, hein, meu querido Maurício Costa. Olha, Carlos Borges, é só pra dizer, se puder até aumentar aqui meu microfone, recebi uma mensagem de um amigo nosso, vou tentar botar aqui, talvez não dê, se não sair no microfone, eu repasso aqui com as minhas palavras. Vamos ver se eu consigo botar a palavra de um amigo, uma mensagem diretamente pra você, viu, Borges? O verdadeiro fabuloso está de volta. É ele, não Luiz Fabiano, é Carlos Borges, a voz da Nacional. Olha isso, Carlos Borges, grande esse fã misterioso. Um abraço ao nosso grande boi, né? Eu te amo, torcida Cruz Maltina. É Vasco e Portuguesa nesse momento, perfilados aqui ao centro do gramado. E a gente confirma, Vasco primeiro, o nosso Sebastião Luiz Xavier na mesa de áudio. A categoria do índio, ele com mais de 40 anos aqui pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro. A Portuguesa também vem logo na sequência, o trio de arbitragem está chegando para as escalações. Ele, repórter que mergulha na notícia. Maurício Costa. Entrando o tricampeonato carioca. O Vascão da Gama. Vamos todos cantar. Escalado com camisa 1 no gol, Martin Silva. Na direita com a 2, Gilberto. Zaga do Vascão com camisa 3, Rodrigo. E com a 4, Luan. Na esquerda com a 6, Henrique. Meio de campo do Vascão com 5, Jean. 7, Bruno Galo. 8, Guilherme. E com a 10, o craque Nenê. No ataque, 11, Kelvin. E com a 9, o talismã da colina, Thales. O técnico é o Cristóvão Borges, Carlos Borges. Tentando estragar a festa do Vasco em São Januário, a Portuguesa. Escalada com camisa 1 no gol, Luciano. Na direita com a 2, Peçanha. Zaga da Lusa com camisa 3, Marcão. E o 4, Rodrigo. Na esquerda com a 6, Jacozinho. Meio de campo da Portuguesa com 5, Márcio Pitbull. 7, Romarinho. 8, Muniz. E com a 10, Fabinho. No ataque com a 11, Sossa. E o 9, Edu. O técnico, a vida como ela é, Nelson Rodrigues, Carlos Borges. Apita e em São Januário. Maurício Machado Coelho Júnior. Ele é auxiliado pelo Gabriel Conte Viana e pelo Thiago Gomes Magalhães. Eu te amo, Carlos Borges. Valeu, tô aqui, tô dando onda, hein, galera? Show de bola nacional! Rio, Brasília, Amazônia, rede nacional de rádio pra gente, vai a bola rolar, o Vasco da Gama se posiciona ao lado esquerdo, detalhe, a Portuguesa ao lado direito, depois confirma se o Nelson Rodrigues é o mesmo, que teve até conosco na TV Brasil, é um técnico de feminino, né? Mas que trabalhava também nos times de masculino. Ele trabalhava tanto no feminino quanto no masculino, eu tenho a impressão que é parece ele mesmo. Parece que de longe não é, mas... É, tem que confirmar depois. Confirmar que é muita, também muita coincidência, dois técnicos chamados Nelson Rodrigues. É, né? A vida como ela é. A vida tá como certo, ela... então, seu Maurício Costa. Bola vai rolar, tá ali no centro gramado. Edu, número 9, é o centroavante termógrafo do time da Portuguesa. Sim. Teve uma homenagem antes de a partida começar na escalação aqui do placar eletrônico, porque o Martin Silva hoje completa 150 jogos com a camisa do Vascão. Poderia ser mais, só que como ele tem que ir toda hora para a seleção uruguaia, ele acabou não completando mais. 150 jogos, deve ser o titular, inclusive, contra o Brasil na próxima partida das eliminatórias, porque o titular Muslera está suspenso, viu, Borges? Grande nome do time do Vasco da Gama, Martin Silva completando 150 jogos, a bola rola, a bola tá rolando, torcedor brasileiro! Toque, eu te amo, torcedor Cruz Maltino, vamos pra bola. Vai pra Rodrigo, lançando na frente, agora com Edu. É a Portuguesa tentando, sobe de cabeça, tira o Gilberto, tenta brigar no Bruno Galo. Recupera e sai jogando camisa 7, Romarinho. Ele puxa de canhota, abrindo compasso, espaço pela pista direita pra Peçanha. Aqui São Januário, Colina Histórica, campeonato. O Carioca é o estadual 2017, é Taça Guanabara, primeiro turno. Quinta rodada, rodada que vai definindo o último classificado. Já classificados, Flamengo, Madureira, Fluminense. Falta o último colocado, o último logicamente classificado para definir as semifinais dessa Taça Guanabara. Bola sai pela linha lateral, arremesso semanal pelo corredor da direita, prepara-se o Marcão, vai fazer o movimento lateral direito por ali, o jogador que era o Peçanha, lança a bola para frente, tentou, passou por ali o jogador que era o Henrique, e abdominar ali o quarto zagueiro, que era o Rodrigo, a falta está marcada, hein, Maurício? É, uma falta em cima do Henrique ali, acabou puxando por trás o jogador do Vasco da Gama, chegava para ali o camisa 7 da Portuguesa, que era o Romarinho, cometeu a falta já cobrada, 0-0 no placar nacional. E olha a saída do Vasco, tocando com Bruno Galo, deixando mais atrás, agora a jogada pelo lado direito, onde estava Rodrigo, ele puxa a jogada com Luan, recebe Luan, abrindo compasso, espaço pela pista direita, na chegada do Gilberto, adianta a jogada, Gilberto sai da marcação, Kelvin deu uma boca linda, maravilhosa, em cima do Jacocinho, puxou bola com Gilberto pro fundo, agora pro Kelvin, tentou domínio perto da bandeirinha, prende bola com a perna canhota, tenta o toque pro Gilberto, tocou a bola curta demais, chegou com vontade, houve falta marcada, é a favor do time na Portuguesa, em cima do Gilberto, em cima do Chacozinho, Maurício. É, bela triangulação, na verdade, bela tabela ali do Gilberto com o Kelvin, mais uma vez, se entendendo muito bem pela direita, só que a bola do Gilberto pro Kelvin foi muito forte, o Kelvin conseguiu salvar, tocou pra trás, também foi muito forte, e aí o Gilberto na expectativa de na ansiedade de tentar pegar a bola, acabou puxando o jogador do Português e fez a falta já cobrada, 0-0. Dois jogados em São Januário, na Colina Histórica. Rodrigo lança a bola pra frente, desvira cabeça, o Nenê tenta jogar da frente para o Thales, Maria não deu certo, recuperou, saiu jogando o Jacozinho pelo corredor canhoto da Portuguesa, ele dispara a bola pra frente, ela viaja, sobe, Gilberto tentou, acompanhou bem por ali o jogador, quero dar número 5, Jean, botando a bola pela linha lateral, e arremesso manual a favor da equipe, do time da Portuguesa, saída de bola do Muniz puxando o jogador no meio do Marras, o Pitbull, esse pro quarto zagueiro, o capitão Rodrigo, puxa a bola do lado direito, agora com o Marcão, tem abertura pro Peçanha, prende a bola, puxou pra Peçanha, lá na sombrinha, lá no lado social, lá da, perto da Ira Jovem, na Loucos também, da Super Jovem do Vasco, a Tove também, a torcida organizada vascaína, bola vem pelo corredor canhoto, agora com o Jacozinho puxando mais atrás, agora com o Rodrigo tenta sair da marcação, ali do Jean, brigou por baixo, tentou ganhar a parada, acreditou, Gilberto acreditou, abriu o compasso, espaço, na tentativa de abrir o compasso do lado esquerdo, não deu certo, bola sai pela linha lateral, arremesso manual, sim, Jorge Mamurgão com você, plantão nacional de esportes. Iniciado em Moça Bonita, Fluminense Volta Redonda, e também iniciado no estádio Laranjão, em Nova Iguaçu, Nova Iguaçu e Macaé. Por enquanto, tudo 0-0, Carlos Borges. Valeu, e outro jogo também interessante é o Bangu com o Resende. Outro jogo que vai definindo essa última vaga para as semifinais do Campeonato Carioca nesse primeiro turno, nessa Taça Guarabara. Você conferido a Nacional. Ligo direto aqui de São Januário com a Nacional Brasília, Nacional do Alto Sul, Mansa Batica, Nacional da Amazônia e a Rede Pública de Rádio. Olha, decidinha de bola do Muniz. Muniz buscando a jogada do lado esquerdo com o Romarinho. Abriu pro Jacozinho, recebeu, deu corte em cima do Gilberto, puxou mais atrás, recuou a jogada de novo pro Muniz. Na tabelinha pro Romarinho, Romarinho mais atrás, agora com o Rodrigo. Vai trabalhando o time da Portuguesa, bola curtinha pro Márcio Pitbull, volta a bola onde estava Rodrigo. Abriu compasso, espaço agora com o Romarinho. Encara a marcação do Kelvin, vai soltar mais atrás, agora ele vai novamente pro Rodrigo. Dentro do lançamento à frente pra matada no peito do Fabinho, tentou sair da marcação, não deu certo, recuperou, são jogando de novo. Aqui o camisa número 8, que era o Muniz, e puxou a jogada do outro lado agora com o Marcão. Marcão trabalha agora, o camisa número 2 é o PC. Agora sim, o Marcão na lateral direito vai puxar a jogada no meio, na tabelinha 1-2, não deu certo, chegou ali Henrique, tira de cabeça o Nenê, de qualquer maneira a bola viaja, sobe, errou no meio ali o time do Vasco, bola na frente agora com o Edu, na correria, vai acompanhando Henrique, a arbitragem está marcando tudo. Parou, por que Maurício? Ele marcou uma falta do Edu em cima do Henrique, te confessa, viu, Carlos Borges, que não achei falta não, pra mim tava, foi só proteger a bola por ali o Edu, o Henrique levou a pior, mas o árbitro marcou a falta. Posse de bola para o Vasco, já perdida, 0-0 no placar nacional. Concordo com o Maurício, não houve nada. Hora certa, Nacional! Tá marcando comigo 4h35, horário brasileiro, verão. E hoje, antecipe, quando chegar meia-noite, dá uma antecipada. Bota para as 11 da noite o seu horário, porque o horário brasileiro, verão, termina hoje. 4h35 no Rio de Janeiro. Alô, torcedor, olho, olho no relógio! Na marca de 5, marcando 5, cravados em cima da pinta aqui em São Januário, na Colina Histórica. Olha aí, tatu o placar que eu digo aqui daqui a pouquinho, porque desce o time do Vasco, tentativa de lançamento na frente, é para o Nenê, acompanha bem na marcação, tirando o Peçanha, e ela sai pela linha lateral, marcando comigo, galera. Tatu aí, índio! Rádio Nacional! Tatuando o placar, Vasco e Portuguesa, 0 lá, 0 cá! Tô aqui, tô dando onda aqui, ó. Eu te amo, torcedor Cruz Maltina. Alô, torcida vascaína, vem comigo. Vem com o Nenê pra cobrança, prepara-se, Nenê, no corredor canhoto, na linha lateral do campo, lá pertinho da sombrinha, lá perto da Ira Jovem, perto da social aqui na Colina Histórica em São Januário. Olha o Bruno Galo descendo, botou de perna caeta, botou no meio, olha a fechada do Thales, chega bem, tirou o Rodrigo no momento certo, brigou, tentou domínio, perdeu o contato, a bola batida, defendeu o goleiro, soltou o Nenê, ia ficando com a sobra, o Marcão chegou primeiro e sai jogando pela Portuguesa, hein, Maurício? Bela jogada do Bruno Galo. Depois da tentativa do Thales, acabou não finalizando. A Portuguesa foi sair a bola e tava de costas por ali. O camisa 5, Márcio Pitbull. Quem chegou como homem surpresa foi o Bruno Galo. Roubou na bola, ficou frente a frente com o goleiro Luciano. Bateu de perna direita no cantinho direito. O Luciano fez uma bela defesa. Perde a grande chance do jogo até agora aqui. O Vasco 0-0 no placar nacional. E nesse carnaval, Rádio Nacional mais uma vez vai se fazer presente. A emissora ao lado das rádios Mac AM, Rocket Pinto FM vai comandar mais de 90 horas de transmissão dos desfiles da Passarela do Samba. Flashes, reportagens, entrevistas e comentários darão ritmo da nossa cobertura carnaval. Sempre é Nacional. Olha a bola saindo pela linha lateral. Arremesso é manual no toque de bola do Edu. Vai Henrique, manuseia a jogada pelo time do Vasco. É Vasco e Portuguesa para você. Passamos de 7 minutos jogados, 7 jogadas aqui em São Januário. Nessa última rodada da fase de classificação da Taça Guarabara, valendo o primeiro turno. Nenê tentou, domina, falta marcada. Em Charge, chegamos e o jogo em Charge. Olha, o jogo até começou com uma velocidade maior do que eu imaginava. As duas equipes bem postadas, o Vasco toma as iniciativas, o que é natural, joga em casa. Há deslocamentos ali no meio-campo entre Bruno Galo, Guilherme Costa, Kelvin, né? Thales sai para tocar essa bola. O próprio Nenê se movimenta muito pelo lado esquerdo. E a Portuguesa vai tentando, né, acalmar um pouco mais o jogo, mas também impõe velocidade. Olha, me surpreende até esse início de jogo com velocidade. Não sei se eles vão aguentar isso por muito tempo, Borges. É, o calor, meu amigo. Hoje é 41 a sombra, meu amigo. 41 a sensação térmica. Olha a bola lançada na frente, esticada do Bruno Galo pro Henrique. Pintou cruzamento, viajou, subiu na grande área. Portuguesa, ele bateu de primeira, mascado pela linha de fundo. Chutou mal. Que peninha, hein, Maurício? Bem mais uma vez o Bruno Galo. Deu passe de cobertura para o Henrique. Ele avançou pela esquerda, fez o cruzamento. A bola foi muito alta, porque teve desvio aqui do camisa 7, Romarinho. Parecia que ia pro Thales. O Thales fez apenas a proteção à parede. Pro Nenê chegar de trás, bater de canhota, mas bateu muito mal na bola. Deu uma canelada na bola. Ela foi pela linha de fundo, tiro de meta pra Portuguesa. 0-0 no placar nacional. Conosco no som da Nacional da Rádio Continental, FM 97,3, Diamantino, Mato Grosso, Rádio Líder FM Laje. Na Bahia Rádio também, Cidade Brusque, 850M, em Brusque, Santa Catarina, nossa querida Santa Catarina, Rádio Clube Indaial também, 1080M, Indaial, Santa Catarina, o som da Nacional também para a Rádio de Santa Catarina, M1210, em Tubarão, outro lado de Santa Catarina, no sul do país. A bola saindo agora com Martins Silva, 150 jogos, vestindo a camisa Cruz Maltino, o goleiro uruguaio. Bola na frente pro Thales, passa pela linha da marcação, Peçanha, vai sair o goleiro com tranquilidade, Luciano, dominando a bola pelo time da Portuguesa, sem Maurício. Essa semana, uma grande polêmica que envolveu o time do Vasco, na verdade o clube, foram as inscrições de Jean e Gilberto na partida contra o Resende, na terceira rodada da Taça Guanabara. Houve uma desconfiança de que os jogadores estariam irregulares, porque eles teriam, o nome deles apareceu no protocolo, no Bira da FERJ, um dia útil só, antes da partida contra o Resende, que não poderia. Deveria aparecer em até 2 dias úteis antes da partida. O TJD pediu uma explicação para a FERJ e a FERJ falou que o problema foi dela, o problema de sistema da FERJ, e que o Vasco estava correto, portanto o Vasco não corre risco de perder os pontos, viu, ô Borges? E olha o Vasco com Gilberto pro Cabo, recebeu no costado do gramado pela pista, pintou pro Thales, chegou de cabeça, tirou o Marcão e botou pela linha de fundo. Escanteio pro Vasco, pista canhota por aí, hein, Maurício? O cruzamento do Kelvin não foi nada bom. Queria o Thales, mas ela foi muito forte, muito mais no segundo pau. Mas o Marcão estava desesperado, não quis saber de brincadeira, botou de cabeça para escanteio. Escanteio pro lado direito, o Nenê vai bater aqui do meu ladinho, viu, Borges? Porque eu tô na sombrinha, Carlos Borges. É, na sombrinha, não é bobo nem nada, não quer tomar esse solzinho, não quer ficar moreninho. É, eu fiquei queimadinho. Olha o Nenê pra cobrança no escanteio, lançou a bola pra primeira trave de cabeça, bola tirada de qualquer maneira pelo Muniz, ela sai pela linha lateral, sim. Ficou queimadinho, né, Borges? Queimadinho. Olha a bola pelo setor canhoto. Olha o Kelvin, pintou o cruzamento, repicou, bateu ali no Muniz. Houve um toque de mão e você que tá de frente viu aí, né, Maurício? É, mas o árbitro deu apenas lateral, porque ele protegeu o rosto. Lateral já cobrado. Já cobrado. Henrique tenta ali no fundo, dançou pra cá, Sassaricou pra lá, puxou jogada pro Kelvin, dominou, puxou. Beleza, ele fala pro Nenê no fundo, botou pra trás. A bola repicou, chega a zaga, rasga e tira o Fabinho de qualquer maneira. Bota na frente agora com o Edu. É a Lusa, Carioca tenta. Opa, vem um pé alto ali. Opa! 1, 2, esse pé qual é? 45, 47, qual é o tamanho do pé dele? Ah, eu não cheguei a medir, né? Mas ele realmente tem um pé grande ali, o Jean. A primeira jogada eu não achei nem falta, não. Achei que ele tirou na bola, mas se empolgou, fez o primeiro desarme, no segundo aí sim. Ele mostrou a sola da chuteira, as travas da chuteira, e o árbitro marcou a falta do Jean. O Jean empolgadíssimo, viu, Carlos Borges? Hora certa, Nacional! Horário brasileiro, verão no Rio de Janeiro. Alô, torcedor, olho, olho no relógio. De 11 minutos e meio, 11 minutos e meio, com Lino e Starca, São Januário, em São Janu, tá do placar que eu digo aqui, ó. Nacional de Portuguesa. Nacional, a mais querida do Brasil. Eu tô dando onda, eu tô dando onda, eu tô dando onda aqui, ó. Eu te amo, torcedor Cruz Maltino. Uma falta agora do Jacozinho, que leva o primeiro cartão do jogo, hein, ô Maurício? Uma falta completamente desnecessária e violenta do Jacozinho. Ele fez o drible primeiro em cima do Gilberto, o Luan fez a cobertura e fez a boa roubada de bola. O Jacozinho não gostou, deu um carrinho em cima do Luan, o tornozelo direito do zagueiro do Vasco, e acaba recebendo o cartão amarelo, o camisa número 8, na verdade número 6 do time da Portuguesa, Jacozinho Borges. O sol tá chegando aqui, né? É, cada vez mais. Coisa de cabine de São João. Era lá, do outro lado, lembra? Era do outro lado, né? Era o certo, né? Correto, agora do lado de cá, não tem jeito. E olha o Henrique recebendo a bola, puxando no fundo, pintando o cruzamento, é pro Tati, passou o Kevin, vem Nenê, recebe, domina, gira, foge pra cá, pra lá, prende, diagonal do pico da grande área da Portuguesa, que calcanha, que bola do Nenê, que bola maravilhosa pro Gilberto, a bola repica na zaga e vai pela linha de fundo, e aí, que bola do Nenê, maravilha, ele levanta a torcida aí, Maurício. É visão de jogo, né, o Nenê joga muito, rapaz, quando ele tá com o físico bom, ele joga demais, deu passe de calcanhar, ultrapassagem do Gilberto, Gilberto tentou tocar pra trás, cruzar pro Tales, mas chegou pra ali recebeu lateral, Jacozinho botou pra escanteio. Escanteio claro, direito de ataque do Vascão. O Nenê tá nela, Borges. E olha o Nenê pra cobrança, de perna trocada, perigo dobrado, pista direita de ataque vascaíno. Prepara-se o Nenê pra cobrança, prepara-se o camisa número 10. O maestro tá atrapalhando ali, ó. Aquela, ô bandeirinha pra trás, olha, tá atrapalhando. Mexe na bandeira aí, ô, o seu bandeira, ou você ou ele, ó. O Nenê pra cobrança, correu, mandou pra grande área de cabeça, bola tirada. Agora foi o Bessan que tirou. Vamos ver se, ó, agora botou um peso ali. E agora, hein? Não, foi o Gandula, botou um peso ali. Embaixo ali, ajeitou a bandeira, fez alguma coisa, porque a bandeira tá... Aquele pau da bandeira tava atrapalhando, Maurício. Tá mexendo muito o pau da bandeira, hein, Borges? E o Nenê pra cobrança, bota pro cabo e volta a bola pro Nenê, recebeu, pintou cruzamento pra área da Portuguesa, passou o Luan, passa também, todo mundo lotado, a bola vem do lado esquerdo pro Bruno Galo, tenta a jogada no fundo, em cima da marcação, bola explode, sai pela linha lateral, e arremesso manual é a favor do time, no Vasco, no corredor canhoto, tempo passa, galera, 14 minutos, jogado 14-0 na Colina Histórica. Henrique cobra, ajeitado de bola, é do jogador ali, que era o Guilherme voltando de novo para o Henrique, para o Guilherme, voltou no meio para o Nenê, soltou para o Bruno Galo, tentou tabela, chega a zaga, rasga e tira de qualquer maneira, hein, Jorge Ramos? Qual é a dificuldade do Vasco, hein, Jorge? A dificuldade do Vasco é que a equipe da Portuguesa joga bem fechada, atrás da linha da bola. Então o Vasco tem dificuldade de fazer penetração. Vai ter que, obviamente, se deslocar bastante, correr bastante. O ritmo já diminuiu um pouco, o que era esperado, né, diante de um calor desse. Mas mesmo assim, o Vasco é dono do jogo, procura mais o ataque. Nenê está se movimentando tanto pela esquerda quanto pela direita. Precisa o Gilberto entrar um pouquinho mais no jogo, né? Se ele tiver mais precisão ali, deslocar, o Vasco vai melhorar. E lá do lado esquerdo, né, o Vasco joga muito pouco por aquele lado. Vamos ver agora que vai para lá. Vamos lá. Olha o Guilherme puxando a jogada pelo lado esquerdo agora com o Henrique. Recolhe a jogada, encara a marcação do Romarinho. Puxou pro Guilherme, 1-2, deu certo. Henrique no fundo, levou todo mundo, pintou o cruzamento, vai fechando o Nenê, o chute, defendeu o goleiro Juliano, saltou, tirou o Peçanha, voltou o Guilherme, bateu de direita, repica, bate ali no jogador Peçanha, vai pela linha de fundo. E aí, hein, Maurício? É a segunda vez que ocorre essa jogada. O Guilherme dá pro Henrique, o Henrique chega, cruza, ela vai lá no alto, o Nenê fala, sai Thales que é minha. Nenê bateu de canhota, linha no ângulo direito, o goleiraço Luciano fez uma defesaça, escanteio pro Vasco pela esquerda, Nenê nela. E olha o Nenê pra cobrança, jogando pra área, pra marca do pênalti, Luan ajeitou, arrumou, Thales sentou. Nada. Adiantou, não houve nada. Você viu, não houve nada, Maurício. Nada que nada. O Thales tentou ajeitar de perna direita, tentou dar um balãozinho a lá Roberto contra o Botafogo, só que ele não é o Roberto, né, amigo? No que ele tentou dar o lençol, o balãozinho caiu de maduro e a bola ficou pro Luciano, 0-0 no placar nacional. Bola certa, Nacional. 4-46, o horário brasileiro, verão, alô, torcedor. Olho, no remato. Na marca de 16, a mocinha do tempo já pinta conosco aqui, 16 cravados em cima da pinta, 1-6 a marca, 16 cravados em cima da pinta aqui em São Januário, na Colina Histórica, Tatu, placar que eu digo aqui, ó. Nacional! 0-0, Vasco em Portuguesa! Tô aqui, tô dando onda com a galera vascaína! Rádio Nacional! Rio, Brasília, Amazônia, Rede Nacional e Rádio, lançamento na frente agora com o Edu, que acompanha a jogada, Rodrigo, capitão vascaíno, sai jogando agora com o Luan, pintou jogada na frente agora com o Kelvin, volta mais atrás, a jogada vem pro Luan, vai recolhendo camisa número 4 do time do Vasco agora com o Kelvin, domina com a camisa número 11, Cruz Maltina, buscando a jogada com o Gilberto na linha lateral do campo, puxou pra Kelvin, dominou, encarou a marcação, tentou, não deu, chegou na marcação por ali o jogador que era o número 10, o Fabinho, arbitragem marca apenas o lateral a favor do Vasco, é pela pista direita na linha lateral da grande área Portuguesa, cobrança do Gilberto, esse para a chegada do Jean tentou jogada individual por a bola repipou, Jean por último, por isso a metragem marcando, lateral para a Portuguesa, sem Maurício. A gente falava sobre os 150 jogos do Martin Silva completando hoje, sexta-feira, ontem ele deu entrevista coletiva aqui em São Januário e falou que desde que ele chegou no ao Vasco em 2014, esse elenco do Vasco é o melhor até agora, é o mais qualificado que o Vasco está montando, isso já contando com a chegada do Luiz Fabiano e com a possível contratação do Bruno Paulista, viu, ô Borges? Correto, Jorge, essa posição correta, né? Melhor, eu acho que o elenco está sendo bem formado esse ano. Sem dúvida nenhuma, o Marcos Silva está corretíssimo na sua avaliação. É claro que o Vasco está se reforçando. A gente precisa saber agora a liga, que é o entrosamento dos jogadores. Mas sem dúvida nenhuma, o Vasco tem um outro elenco para o ano de 2017. E olha o Vasco da Gama, eu te amo, galera, Cruz Maltina. É com Gilberto botando a bola com o Kelvin, botando no meio, tentou pro Nenê, passou pela bola, vem um toque de bola ali do jogador, que era o Bruno Galo, puxou a jogada novamente, lançamento aberto do Rodrigo pro Kelvin, dominou, encarou a marcação do Fabinho, fugiu, foi pro fundo, levou todo mundo. Olha o Kelvin fazendo o pane, dominou, girou, soltou pelo meio, vai pra grande área, chega a zaga, o Rodrigo tira, vai o Kelvin pro domínio, solta de letra, que bola pro Gilberto, botou no meio, pro Thales, chega, a zaga tira o Rodrigo de novo, tá dando tudo certo. É o ladinho direito, como diz o Rui Fernando, é de ladinho, hein, ô Maurício? É, não vou ficar sozinho, é de ladinho, que eu lhe acho, já diria a Ivete Sangalo. Kelvin e Gilberto se entendendo muito bem, falta só aquele passe final, olha o Vascão. E olha o Nenê na cobrança curta, botou pro Gilberto, recebeu no fundo, invadiu a grande área, botou no meio, Thales tentou, bola pra voltar pro Nenê, chega a zaga, tira, e lá vai chegando o time da Portuguesa pro contra-ataque, o Fabinho tenta o lançamento, quase que dá certo pro Romário. É nesse tom aí que a Portuguesa vai jogar, nesse contra-ataque, hein, Jorge? Exatamente, foi um contra-ataque rápido, só que ele errou o passe. Se ele consegue acertar o passe, o Romarinho 7 vai lá dentro do gol. Tem que tomar cuidado, Vasco, isso. Está muito melhor, está mais próximo do gol, mas tem que tomar cuidado com os contra-ataques. 19 minutos, Nenê solta a bola com o Gilberto, deixou para o Kelvin, recebeu no interior da linha intermediária da Lusa, botando a bola para o Nenê, puxou jogada com o Henrique, vai, Henrique chegou no fundo, e encarou marcação do Marcão, olho no ouro, cara na cara, vai pro fundo, o Henrique vai pro espaço, sentou, bateu em cima do Marcão, ganhou pelo menos escanteio aí, Maurício. É, boa jogada do Henrique aqui pela esquerda, eram três jogadores em cima dele, ele falou, não vou conseguir resolver isso, tentar cruzar, se livrou da bola, ela acaba batendo no Marcão, vai pro escanteio, mais um escanteio pro Vasco, mais uma vez, pela esquerda de ataque, e sempre ele nela, Nenê. E olha, Nenê, para cobrar essa capricha pro Vascão. Capricha, Nenê. Correu pra bola, mandou. E canhota pra grande área. Vai passar. Olha o Luan. Tentou ajeitar a bola. Bateu. Ela ia passando. O Peçan tirou. Foi o Rodrigo que chutou. Ela ia na direita. O Peçan tirou. Escanteio pro Vasco. Nenê pra cobrança de novo. É pelo corredor canhoto. Lá perto da Super Jovem. Da Ira Jovem. Lá perto também da Raça. Também da Mancha. Olha a cobrança na primeira trave. Ela chegou. Rodrigo tirou. Tirou mal. Ela voltou agora pro domínio. Ele para do Guilherme. Puxou, jogado lá na esquerda, o Nenê pintou cruzamento de novo, vai passando, e cabeça o Peçanha tira, tenta o Jean, vai chegar, vai brigar por aqui, tentou brigar o Gilberto, não deu, brigou, recuperou o time da Portuguesa, olha o contra-ataque, é lançamento na frente, é um contra um, chegou o Jean, tirou legal, dominou, Jean tenta, agora adiantou demais, e saiu pela linha lateral, arremesso, tá a arbitragem tá paralisando para, logicamente, tempo. Beber uma aguinha, dar um descanso, uma hidratação nesse momento. Não é isso, Maurício? É, tempo técnico. E o Jean caiu nas graças da galera mesmo. Ele não dá sequência na jogada, mas ele interrompe a jogada adversária. E é isso que a torcida do Vasco queria, porque o Vasco estava jogando com o Evander como volante, até com o Andrezinho, e o Vasco estava cansado de tomar gols. Agora, com o Jean, parece, isso até o Jorge pode falar, que está um pouco mais protegido, hein, Borges? Valeu, vem ele aí, parada técnica, era o campo de jogo 0, Vasco 0, Portuguesa, tá 0-0 por enquanto. E você vem com ele, vem dando onda com ele, o comentarista que não deixa dúvida. Pois é, meus amigos, vou aproveitar até responder o Maurício, a você que também está pensando nessa questão do Jean. Ele é um bom jogador defensivamente, sem dúvida nenhuma. Ele se impõe, ele chega junto, né? Não tem brincadeira com ele. Agora, ele precisa melhorar o passe quando recupera essa bola, né? E precisa saber ser um apoiador, né? Não só um defensor. Ele precisa caprichar mais nesse espaço. Mas é um cara que se impõe, sem dúvida nenhuma, e hoje merece a condição de titular. Não sei se vai brigar com o Marcelo Matos para frente. Não sei se Marcelo Matos tem condição de voltar, né? Acho que ainda não. Ainda não, mas o Cristiano conta com ele para a temporada. Mas é um jogador que se apresenta mais um pouco do que o Jean. Mas o Jean, como está começando, a gente tem que esperar um pouco mais. Mas sem dúvida nenhuma, se encaixou ali, está se encaixando muito bem nesse sistema defensivo. Esses primeiros 20 minutos, o jogo teve uma velocidade maior do que eu imaginava. O Vasco tomou conta, teve pelo menos três oportunidades. Aos 6 minutos, chute do Bruno Galo. Depois, aos 8 minutos, o Nenê pegou mal, chutou para fora, mas era uma oportunidade, é que ele bateu mal. E depois o próprio Nenê, aos 15 minutos, um chute forte, né, no cruzamento lá do lado esquerdo. O Henrique fez o cruzamento, ele pegou. E o goleirão lá, o Luciano, fez a defesa. Então, o Vasco está mais próximo do gol. Agora, a Portuguesa se fecha e vai levando. O tempo vai passando, se o gol não sai, o jogo vai ser assim. O Vasco com uma posse de bola, ameaçando mais, a Portuguesa se defendendo. E o perigo é o contra-ataque. Aconteceram dois contra-ataques para a Portuguesa que acabaram não dando certo, interceptados. Um pelo próprio Jean e outro pelo zagueirão Luan. Se o passe é bem feito, o número 7, o Romarinho, vai lá na cara do Martin Silva, que está fazendo 150 jogos hoje. E olha, 150 jogos, a maior parte deles jogando muito bem, né, defendendo muito bem. Então o jogo é assim, para você que está em casa nos ouvindo. O Vasco é muito melhor, já merece o gol, mas a Portuguesa se defende relativamente bem. Né, em 20 minutos o Vasco teve duas grandes chances, eu diria, né, e não fez. Vamos ver o que acontece daqui para frente. Jogo vai começar. Chegamos ao comentarista que não deixa dúvida. Daqui a pouquinho vale a pena ouvir de novo. Daqui a pouquinho no intervalo do jogo. Você conferindo tudinho. O toque de bola do Sousa não deu certo pela Portuguesa. A bola vai voltar agora com o Rodrigo. Dá a bola curtinha. Romário solta mal. Kelvin tenta o toque. Bate no Rodrigo e sai pela linha de lateral. E arremesso manual para o time do Vasco pela pista do Leite. O tempo vai passando, galera. Depois da parada técnica, você conferindo 0-0. Olha o Nenê dando corte em cima do Muniz. Puxando a jogada atrás agora para o chute do Bruno Galo. A bola passa pelo Luciano e vai pela linha de fundo, o Luiz Vinho. O Luciano foi e fingiu que não foi, mas a bola tocou nele, Maurício. Apareceu uma galinha, né? Passando por baixo ali do Luciano. Ia ser um frangaço, porque o chute do Bruno Galo de longe foi fraquinho, rasteirinho. O Luciano não achou nada, bateu com um sovaco na bola e ela foi para escanteio. Escanteio pelo lado direito, o Nenê tá nela, Borges. E olha o Nenê para cobrança do escanteio, cobrou diretaço. Olha o Luciano. Pegou na segunda e deu susto, quase que chega por ali o jogador que era o Bruno Galo, e cabeça a bola tirada de novo, no toque de bola do Jean, atrás agora com o Gilberto, mais atrás com o Martin Silva, sim, Maurício. Eu acho que o Luciano estava lá em João Pessoa, comeu a mesma salada de maionese que você comeu, só que ficou até agora nas mãos dele, viu, Borges? Comemos muito bem, peixinho, camarão, vou dizer que comi lagosta, porque eu não gosto de lagosta. Olha a bola pelo setor canhoto, na chegadinha, bola do Sousa, domina a bola, Sousa tenta arrancar, domina, gira, solta, atrás agora, volta com o Romarinho, puxou a jogada no meio, agora com o Muniz, vem deixando no grande circo, ele começa o jogo botando a bola na frente, agora com o Edu domina, foge da marcação ali no meio do Kelvin, puxou a jogada do outro lado, tentou a jogada, o Romarinho brigou pela posse de bola, o camisa número 11, que era o Sousa, recupera e sai jogando o Vasco agora com o Nenê, lá vem o Vasco, eu te amo, torcedor, Cruz Maltino, vem comigo, vem chegando agora com o Nenê, prende embora, solta, aberto agora no compasso, no espaço. Passa agora com o Gilberto, recebeu, carou marcação do Jacozinho, do Kelvin pro Gilberto, invadiu, tentou, bola repicou, bateu nas costas dele, não deu certo, vem Jacozinho tirando em cima do Gilberto e ganhando pelo menos o tiro de meta, marcou escanteio, bateu no Jacozinho por último, você viu, Maurício? Eu vi daqui, olha que eu tô na sombra, o bandeirinha que tá do lado do Gilberto não viu, o árbitro Maurício Machado Coelho Júnior falou, não senhor, o senhor tá enganado, escanteio pro Vasco, escanteio pelo lado direito de ataque, sempre ele, vai cansar, hein, Nenê. Olha o Nenê pra cobrança, fechou, Luciano ficou cabeçado, Luciano defendeu embaixo, a cabeçada vai entrando pela linha de fundo, o Luciano defendeu essa cabeçada aqui no canto direito, confere aí, Maurício. Eu vi essa bola batendo na trave, Carlos Borges, pra mim o Luciano tava batido, a cabeçada do Rodrigo, ela bate, quica no gramado, bate na trave direita, sobra pro Bruno Galo, ele cabeceia, o Luciano já no chão, e ela passa raspando a trave esquerda, não sai o gol do Vasco, 0-0 no placar nacional. E o tempo tá passando, você tá conferindo comigo, vamos chegando a 24 cravados de bola rolando, 24, Luciano dispara a bola, bota na frente, vai pra matada no peito por aqui, o Muniz domina a bola, Muniz tenta fugir da marcação, puxando jogada mais atrás agora, do Edu para o jogador que era o Rodrigo, em cima dele vinha o Kelvin, ele dispara a bola, viaja, sobe, tentou desvio, tentou brigar o Rodrigo de cabeça, tira de Rodrigo pra Rodrigo, a bola vinha pro Kelvin, já voltava da figura A para a figura B, por isso impedimento você, Maurício, informação. Esse recente pesquisa realizada, chegou-se à conclusão de que o Vasco, entre os clubes grandes nesse campeonato carioca, na verdade em todos os campeonatos de 2017, é o time que mais cria oportunidade de gols, mas não é o que mais faz gols. E um exemplo vivo a gente teve no jogo contra o Volta Redonda, o Vasco criou, teve mais de 10 oportunidades de chance de gol e não fez o gol. Olha a Portuguesa. Olha a Portuguesa descendo pela pista central com o Fabinho, dançou pra cá, passa, ficou pra lá, não houve nada, é o Gilberto ficando Neto com a sobra, tentou lançamento na frente, agora com o Nenê, recolhe a jogada, Nenê tem a Kelvin, ele prende, ele gira, solta, Nenê abriu agora pro Thales do outro lado, será que chega? O Peçan desvia de cabeça, a bola vai saindo lá pela linha de fundo, é pro Estiante novamente a favor da equipe da do Vasco, e ele reclamou de uma falta do Thales, você viu aí, Maurício? Houve a falta do Thales sim, em cima do Peçanha, o Thales puxou o ombro do Peçanha, o ombro esquerdo do jogador, do camisa número 2, e o Peçanha desequilibrado, acabou batendo com a cabeça na bola e botou para escanteio. Reclama com razão, o Peçanha foi falta em cima dele, o árbitro deu escanteio para o Vasco, escanteio pelo lado esquerdo de ataque, o Nenê tá nela, Borges. E olha o Nenê para cobrança, vem Nenê para cobrança, galera, 25 cravados em cima da pinta, prepara-se Nenê para cobrança, vai correr para a bola, Nenê, para o escanteio, correu para a bola, perna canhota na bola, marca do pênalti, vai subindo o Luan, sobe com ele, Rodrigo desvia de cabeça, a bola sai pela linha de fundo, mas o Vitão marcando escanteio, novo escanteio, marcou novo escanteio, tocou alguém da Portuguesa ali, e o time do Vasco vai para a cobrança, o Nenê vai para a cobrança de novo, e o Nenê vai lá, insiste, quer bater, é ele que vai bater, não Bruno Galo, hein, meu querido Maurício? Eu quero bater, Bruno Galo, o Nenê, meu filho, sai daí, porque daqui eu já meti até gol olímpico, hein, Borges? Era o Guilherme que estava ali, agora para a cobrança, prepara-se para a cobrança, Nenê, vai para a cobrança, Nenê, para o escanteio, correu, contou, mandou, viajou, subiu de cabeça, bola tirada ali pelo Marcão, ela vai sair do lado esquerdo, não sai, evitada, dominada, girada, botando no meio, chega de cabeça, tira por ali o Rodrigo, ela vai voltar agora com o Henrique, tentava o domínio, perdeu o contato da bola, olha a Portuguesa no contra-ataque, a chegada do Edu, dentro do corte, opa, quando cortou no meio, sofreu a falta do Jean, e vai pintar amarelo. Merecido agora, hein, Maurício? Merecidíssimo. Tomou o corte, tomou o drible, passou que nem uma vaca. Só que diferente da vaca que passa direto, o Jean deixou a perninha. A perna cabeluda do Jean acabou derrubando o jogador da Portuguesa. Cartão amarelo para o camisa 5 do Vasco, Borges. E esse é o problema, Borges, esse contra-ataque aí. E outra coisa também, o número de escanteios a favor do Vasco na partida deve ter uns 11 já. E olha a chegadinha lá do Pitbull, girando o Márcio Pitbull, lançamento na frente, na tentativa do Fabinho, chega lá o Rodrigo, ele vem e bota a bola pela linha lateral, hora certa, Nacional. Em ponto horário brasileiro, verão. Alô, torcedor brasileiro, alô, galera vascaína, olha o remate. Tô marcando, 27 cravados. Olha a mocinha do tempo, olha a mocinha do tempo voltando. A mocinha do tempo voltou, voltou comigo. 28 cravados em cima da pinta, de bola rolando, 28. Olha aí, tatu, o placar que eu digo aqui, ó. Nacional. Eu confiro pra você, Vasco 0, Portuguesa 0. Ligado, a televisão da Nacional, eu tô aqui, eu tô dando onda. Nacional. Ô, galera Cruz Maltina, eu te amo. Mas agora segura essa onda, Martins Silva, porque vem a cobrança do Sousa lá pelo corredor da direita, de perna canhota na bola, perna trocada, perigo dobrado pro Vasco. Segura a onda, Martins Silva, faz aí o figuinho, torcedor Cruz Maltina, bola vem pro Romarinho, fugiu, tentou da marcação, vem brigando, o Nenê ganha a parada, domina e sai jogando agora o Henrique, puxando a jogada com o Nenê. O Kevin tá sozinho aqui, ele demorou o lançamento, demora o Nenê, marcação ali do Muniz, tentou toque pro Kevin, quem acompanha a jogada, o Pitbull tirando, mas houve um toque de mão, arbitragem marcando. Sem informação, Jorge Mamuco no plantão Nacional de Esportes. No estádio de Moça Bonita, Richarlison faz Fluminense 1, Volta Redonda 0. E em Duque de Caxias, Bom Sucesso 1, Tigres do Brasil 0, Carlos Borges. Valeu, Recente, continua empatando com o Bangu, é isso aí, meu querido Jorge. Isso, Resende 0, Bangu 0, lá em Madureira, no estádio de Conselheiro Galvão. Conselheiro Galvão. Olha a cobrança na meia bola, vai passando, o toque vai chegando, Luciano. Nesse momento, então, o Vasco vai se classificando, porque o Vasco vai ficando a um ponto à frente, com o empate do Resende contra o Bangu e a derrota, nesse momento, do Voltaço para o Fluminense pelo placar de 1-0. Você acompanhando o Tutinho no show de bola nacional. Olha a bola no meio, agora na chegadinha de bola do Márcio Pitbull, tabelou, tentativa de bola com o Marinho, fugiu, botou pro Sousa, abriu com passo, espaço lá direito, lá vem chegando o Edu, pisa na bola literalmente, puxou pra canhota, botou no meio, olha lá o Fabinho, o Martins Silva tava lá porque o Luan já tinha furado, hein, Maurício? Ah, o Luan, ele falou assim, é tua, Martins Silva, mas sem falar, Entendeu? O Luan fez que ia na bola, desistiu no meio do caminho. E o Martins Silva achou que ele fosse tirar. Não tirou. Sorte que o goleirão estava atento e fez a defesa. Olha o Vasco. E olha o Vasco agora com o Gilberto para Henrique. Henrique recebeu no fundo, domina, tira. Em cima da marcação, Marcão, olho no ouro, cara na cara. Puxou a jogada para fora agora. Na grande área, a escapada é boa. Ali do Guilherme, puxou a bola para o Bruno Galo. Defendeu o Luciano no cantinho direito. Tinha endereço certo essa bola aí, Maurício. É, boa jogada do Guilherme aqui pela esquerda. Recebeu o passe ali do Gilberto, foi levando, tocou pro Bruno Galo, chutou e o Luciano fez a bela defesa, vai estar no ataque de novo. E olha o Nenê tentando descer pra cá, pra lá, eu já vi o Kelvin aqui, Jorge, há pouco, a bola vai sair pela linha lateral, reclamar do Nenê é da velocidade, o Kelvin corre mais do que a bola e o Nenê vai lento demais, ele reclamou uma vez aqui numa jogada da direita, é por aí, ele diminui o passe do Vasco? É, porque quando o Kelvin, ele tá reclamando que ele quer o passe mais rápido, mas o Nenê sabe o tempo da bola certa. Né? Então ele tem que saber que o Nenê é que comanda isso. Ele não tem que sair que nem um maluco, né? Ele tem que sentir a hora para partir. Aí o Nenê mete essa bola. É isso que tem acontecido. Vasco, aí não foi uma loucura. Kelvin reclamando do Nenê, Maurício. É, chegou agora, já quer sentar na janela, hein, Borges? É isso aí. 31, vamos para 32 de bola rolando. 0 a 0 por enquanto. O placar que não é bom, até para o Vasco mesmo classificando-se. Logicamente tem que vencer depois da derrota para o Voltaço. Olha a chegada do Guilherme, arrancou. Guilherme fugiu pra cá, pra lá, adiantou demais, vem ali o Márcio Pitbull, tira, a bola vem agora com o Marcão, domina Marcão, puxou a jogada com o Muniz, ele recebe, tira, bota a bola com o Romarinho, lá do lado, do outro lado, até a sombrinha tá começando a ficar melhor ainda, na, do lado da social, Romarinho solta mal, Luan domina, sai jogando, vamos a 32, a bola aberta agora com o Kelvin, recebeu a bola, Kelvin, dominou, girou, soltou mais atrás, agora com o Jean, Jean para Bruno Galo abriu, no compasso, espaço agora com o Henrique, a escapada do Vasco, Lula, pelo lado esquerdo agora com o Guilherme, domina a bola Guilherme, puxou de canhota, deu corte em cima ali do Marcão, estourou a bola, saiu pela linha lateral, arremesso manual a favor do Vasco. Jorge, tem um detalhe aí, né, Jorge? É, o detalhe é que o Guilherme Costa está prendendo demais essa bola, tem que ser mais rápido, né? Ou lá pelo lado esquerdo trabalhar mais rápido essa bola, né? E há reclamações já com ele por causa disso. Olha o Nenê, para o Henrique, para o Nenê, botou no meio, vem Fabinho de alivia, tira, levanta a bola, bota na social, bota a bola pela linha lateral, que isso? A defesa manual, o Henrique já cobrou, já botou mais atrás, agora com o Nenê, pintou o cruzamento, vai passando, olha o Thales tentando o domínio, Fabinho tirou, complementa do Peçanho, de qualquer maneira, do tenta chegar, Rodrigo vai subindo a chancaria, a falta está marcada, sim. Aconteceu algo impressionante aqui agora em São Januário, o zagueiro da Portuguesa botou a bola, isolou a bola, tava saindo, tava entrando aqui no estádio de São Januário, o ambulante, com o isopor nas costas, a bola caiu dentro do isopor, cara, mas foi uma cesta de 9 pontos do jogador da Portuguesa. Galera, foi o delírio aqui, viu, Borges? É, porque tem um detalhe, é o seguinte, como a internet hoje se monta tudo, quando aparece um negócio desse, diz que é montagem, né, Jorge? É difícil acreditar, né, mas é verdade. O cara tava andando, entrando em São Januário, a bola bateu certinho em cima do isopor dele. O Maurício é testemunha ocular da história. É, meu amigo, 34 quase, vamos a quase 34. A bola vem agora com o Romarinho, 0-0 para Vasco e Portuguesa. Amanhã tem mais, galera, amanhã tem Flamengo e Madureira, amanhã tem Volta Redonda, Cidade do Aço. A bola rolando às 4h30 da tarde, às 5 da tarde, digo, às 4h30, show de bola. E você conferindo tudinho às 5, Flamengo e Madureira, com ele que inflama a galera. Ricardo Mazella. O comentarista que sabe o que diz. Afim! Reportagem dele, Maneiro. Rafael Monteiro, ali o Thales tentando o domínio, não deu, o Muniz girou, é o complemento de jogada ali do Pitbull, mais atrás agora para o goleiro Luciano, que vai aparecendo bem no jogo, dispara a bola para frente, o Luciano tentou esticar dele, bola sai pela linha lateral, arremesso manual, bola certa nacional, 5 horas e 6 minutos, horário brasileiro, verão do Rio de Janeiro, no Rio ensolarado da cidade maravilhosa, olha o time novamente do Vasco com o Bruno Galo, botou para o Nenê, puxou para o Guilherme, a escapada é boa, lá vem o Vascão, galera, é o time. Amo, galera, Cruz Maltina, pintou cruzamento, chega, Peçanha, tira, é o complemento de jogada agora com o Romarinho, brigou pela posse, bola o Nenê, ela sai pela linha lateral, arremesso manual pro Vasco, eu marco, galera, e tá tudo placar comigo. 35, de bola rolando, e o placar vai marcar já, porque desce o Guilherme de novo no fundo, levou todo mundo, pintou cruzamento, Peçanha, tira, e vem Muniz saindo, jogando com o Fabinho, eu marco 35, olha aí, tatuando o placar Vasco e Portuguesa, 0-0. Nacional, Ricardo, Valdino, eu tô aqui. Eu tô dando onda. Rádio Nacional. E o 1130 nos 980 Brasília, na Nacional, ou também do Alto Solimões, na Nacional da Amazônia, Rede Pública de Rádio. Conosco, Rádio 94 FM Cordeiro, Rio de Janeiro. Alô, galera de Cordeiro, aquele abraço. Rádio 94 FM Cordeiro, aquele abraço. Olha o toque de bola no meio, vem chegando Luan, alivinha, tira, tenta brigar pela posse. Falta. Do Nenê, falta marcada. E tem informação do Plantão Nacional de Esporte. É com você, Jorge Baburgue. Em Moça Bonita, Reginaldo de cabeça aos 30 e Richarlison aos 32 do primeiro tempo, Fluminense 3, Volta Redonda 0, Carlos Borges. Fluminense está passeando agora, está marcando goleadas em cima de goleadas, hein, Jorge? Exatamente, muita facilidade, né, primeiro tempo. E o Richarlison, que voltou da seleção brasileira, marcando presença, né? Ele que não quis folga, quis treinar. E está aí, né, fazendo seus gols e colaborando para que o Fluminense, né, consiga mais uma vitória. O Fluminense está absoluto, venceu todas no campeonato carioca, Taça Guanabara, e vai com bem credenciado para as semifinais. Esse é Jorge Ramos, um comentarista que não deixa dúvida conosco. Nenê para cobrança de novo, escanteio pelo corredor canhoto, o tempo passa de 36 para 37, Nenê para cobrança, correu, contou, mandou, viajou, subiu de cabeça, o Peçanha chegou ante a saída que vinha ali o Thales fechando a mais um, do Peçanha pela linha de fundo, mais um, né? Muitos escanteios, deve ter mais de 10 já. Muito mais de 10, já contou aí, Maurício? 12. Nenê para cobrança no 12º escanteio, lançou para a grande área, viajou, subiu de cabeça, de nada do Rodrigo, vai voltar o Bruno Galo, vai para o domínio, ele bora dentro do domínio, gira, caiu por aqui o camisa número 4, Galo Luan, a falta marcada do Sousa em cima do Luan, é a falta marcada a favor do time, Nenê pelo corredor da direita, sim. O Nenê tá lá, vai lá do outro lado. Rapaz, o Nenê, eu não sei como é que ele aguenta. Eu, se fosse ele ali, já estaria cansado. Você não, né, Bosco? Você corre 5 km tranquilamente. Tranquilamente, é um pique danado. Olha o Nenê pra cobrança. Prepara-se, Nenê, pra cobrança diagonal do bico da grande área da Portuguesa. Capricha, Nenê, caprichou, jogou, fechado, cabeçada, quase que dá certo. O Luciano chegou e tirou. O Rodrigo fechava e o Luciano apareceu no momento certo, Maurício. Tirou a bola da cabeça do Rodrigo. Nenê botou na cabeça do Rodrigo ali na linha da pequena área. Quando ia cabecear, o nosso querido Luciano foi lá e tirou. E tá lá o Nenê pro outro lado, amigo. Vai ficar magrinho, viu, Bortes? Olha o Nenê pra cobrança de novo. Agora pro escanteio, depois da bola parada. Nenê pra cobrança, pelo corredor canhoto. Escanteio, bateu agora direto. Agora bateu mal, bateu pela linha de fundo. Apenas pro tiro de meta. Ô, 38, vem ele aí. Tá dando onda, ele é o comentarista que não deixa dúvida. O jogo está da mesma forma, é o Vasco absoluto, né? Vários escanteios, a Portuguesa se defende como pode, o Luciano vai se destacando, o goleiro da Portuguesa. Agora o Vasco não pode depender apenas das bolas paradas do Nenê, né? Faltas ou escanteios. O Vasco tem que trabalhar mais essas bolas com os seus laterais, né? O Gilberto, o Guilherme, Bruno Galo aparece até bem no jogo, chutando algumas bolas, né? Mas não é só o Bruno Galo. Eu sinto falta do Guilherme Costa na partida e o próprio Kelvin, né? Que é um jogador rápido, né? Que pode, né, ajudar bastante. Então o panorama é esse, Borges. O Vasco é muito melhor, já está merecendo seu gol. Mas não pode depender apenas do Nenê, né, das bolas paradas. Tem que impor velocidade, né, explorar o Kelvin, seus laterais, né, e chegar aí ao gol. O destaque da partida até o momento é o goleiro Luciano, né, que está conseguindo fazer boas defesas pela Portuguesa. Esse é Jorge Ramos, o comentarista que não deixa dúvida aqui no Som da Nacional daqui a pouquinho. Vale a pena ouvir de novo no intervalo. Olivinha soltando a bola pela pista direita, chegada do Gilberto Domino. E cara, a marcação dançou em cima do Fabinho. Fabinho tirou, Jacozinho ficou com a sobra, o Kelvin briga. Pela posse de bola vem Jacozinho, vai aliviar ali, prende bola bem na linha da lateral, brigou ali o Gilberto, arbitragem marcando a falta do Gilberto. Bom, em cima do Jacozinho, a falta marcada. Sim, Maurício. Uma jogada anterior, já há cerca de 5 minutos. O Thales tentou dominar a bola e não conseguiu. A galera que já não tem aquela paciência com o Thales, começou aquele burburinho. Não foi vaia, não. Foi aquele burburinho. Sei não. Thales não jogou contra o Volta Redonda, estava com uma amidalite. Ficou se tratando dessa amidalite. Só voltou a treinar com o resto da equipe na quinta-feira, anteontem. Treinou ontem legal e hoje foi para o time titular. Portanto, o Vasco ficou praticamente a semana inteira de treinamento sem o Thales, viu, Borges? É, aí é o detalhe, mas vem aí o Fabuloso para resolver. Olha o toque do Pitbull atrás, o Thales aparecendo, o Luciano dispara e tira. E a dá de graça essa bola, o Pitbull para o Thales. Sim, Jorge. O Thales é candidato a ser substituído, sem dúvida nenhuma, não faz uma boa partida. Teve esse problema no meio de semana, não se apresenta bem. Agora também a bola não está chegando legal, né? A linha de fundo, Gilberto está tentando driblar, não está conseguindo. Olha aí. E olha o Vasco na arrancada no corredor. Canhoto Henrique, vem o Vasco descendo, botou pra pista. Canhota, chegou Peçanha, tirou. Vem Gilberto, tentou, chegou ali brigando. Machucou, hein? E o Peçanha batendo cabeça com cabeça. Foi isso aí, Maurício? Foi, exatamente. O Guilherme Costa subiu com o Peçanha e acabou que os dois ficaram caídos no gramado ali. Os dois times pedindo a entrada do atendimento médico, porque foi cabeça com cabeça. Não houve a falta, foi cabeça com cabeça. Me parece que a situação do Guilherme é melhor do que a do Peçanha, já começa a se levantar o camisa 8 do time do Vasco da Gama, enquanto o Peçanha ainda está deitado aqui no gramado, viu, Borges? Está sendo atendido nesse momento o Peçanha, é cabeça com cabeça, o que tem de lance assim, né? É uma grandeza. São lances muito perigosos, né? E o futebol é uma desses lances, né, que é classificado como perigo mesmo, né, com concussões cerebrais. Foi na boca do Peçanha. Foi a cabeça do Guilherme na boca do Peçanha. Dizem que tem uma pesquisa agora em inglesa, se eu não me engano. Eu vi hoje, inclusive, que a cabeçada, o jogador que cabeceia durante o treinamento, cabeceia, tem problemas futuros, como também o boxer tem, né? É, Jofre, é por causa das pancadas, né? Futebol americano também. Tem o chamado cotovelo de tenista, por causa das rebatidas. Futebol também acontece isso. A gente lembra do caso do Bellini, né? O Bellini, ele teve problemas relacionados ao esquecimento, né? Justamente por causa, pode ter sido uma causa, isso tem que ser analisado mais. Mas é uma questão que, principalmente os zagueiros e atacantes, né? Que são eles cabeça. Zagueiro, então, é muito, né? Bastante, né? E é uma... Não é só no jogo, né? Treinamento também. Treinamento também, tem treinamento específico, é só de cabeçada. Isso, né? Isso. 100 cabeçadas por, sei lá... Todo dia. Todo dia. Não é mole, não. É difícil. E é complicado. Valeu. Hora certa, Nacional 5:15, 5 horas e 15 minutos, horário brasileiro, verão. Alô, torcedor, olho no relógio. Passamos de... Olha ela aí. Venha. Pergunte. Quanto tempo tem? 42 minutos de bola rolando. 42 em São Janu, na Colina Esparca. E o placar é o Marco Tatu, que eu digo aqui. Vasco e Portuguesa 0-0. Ligado aqui, dando onda com a galera vascaína. Rádio Nacional. Rio 1130, 980, Brasília, Nacional do Alto Sulimã, Sabatinga, Nacional na rede pública de rádio conosco, a Rádio Sorriso AM 700 em Sorriso, Mato Grosso, também a Rádio Timbira AM 1290, São Luís do Maranhão, conosco também a Rádio Espinharas, Patos 1400 AM, em Patos na Peraíba, descida agora do Romarinho, botou no meio, passou o Fabinho, a bola vem, lado esquerdo, a chegada ali é do jogador Edu, domina, encara a marcação do Gilberto, tentou, soltou no meio, a batida do Sosa pela linha. Sentiu. De fundo. E aí, Maurício? Jogadinha do time da Portuguesa, rolou pela direita porque o Jean sentiu. Ele tentou fazer o corte ali no meio de campo, tomou um soco, sem querer, um tapa ali na barriga, na boca do estômago, e acabou parando. Nisso a Portuguesa teve o caminho livre para fazer o contra-ataque, cruzamento veio da direita, só que a finalização não foi muito boa. O Guilherme Costa e o Peçanha já estão em campo, viu, ô Borges? Valeu. E o Douglas, que o nosso Jorge falou do Richarlison, que voltou da seleção sub-20, que não se classificou para o Mundial, mas de qualquer maneira, o Douglas é um nome também do Vasco que jogou nessa seleção do Micalinho, Maurício. O nome era titular do Vasco ano passado, não fez a pré-temporada com a equipe porque foi participar do Sul-Americano Sub-20 e ele provavelmente vai começar a disputar a vaga com o Bruno Galo, porque ele é segundo volante e ele vai disputar essa vaga com o Bruno Galo e quem sabe com o Bruno Paulista, assim que o Bruno Paulista for anunciado pelo Vasco, viu, Borges? Valeu, esse é Maurício mergulhando na notícia e nesse carnaval Rádio Nacional mais uma vez se faz presente. A emissora ao lado das rádios rádios Mac AM, Roquete Pinto FM. Vai comandar mais de 90 horas de transmissão dos desfiles da Passarela do Samba. Flashes, reportagens, entrevistas e comentários darão ritmo da nossa cobertura carnaval. É nacional. E olha o Vascão aí, descendo no Nenê, lançou para o Henrique, não deu certo, ela sai pela linha lateral e arremesso manual, 45 de bola, rolando 45. Daqui a pouquinho o acréscimo do árbitro da partida, seu Maurício Machado Coelho Júnior, prepara seu time do Vasco, retomando a jogada. A falta foi do Rodrigo ali no meio, falta marcada em cima do Sousa, falta marcada a favor do time da Portuguesa. Lusa Carioca que vai segurando a onda, o Fluminense vai vencendo 3-0, volta redonda, o Bangu empata com o Rezende, Rezende vai empatando com o Bangu em 0-0 no Conselheiro Galvão, e ainda a Portuguesa vai empatando com o Vasco por aqui. É a última vaga das semifinais. Fluminense, Madureira e Flamengo já estão classificados para as semifinais da Taça Guanabara. Ele dominando, encarando a marcação, bateu, mascado, em cima da marcação, botou para ele, tenta, vem Kelvin, briga para posse de bola, o Edu toca por baixo, a verdade está marcando a falta, e vai terminar o árbitro da partida, confere o cronômetro, vai terminar daqui a pouquinho. Maurício Costa vai trazer pra gente as opções dos técnicos do Vasco e também da Portuguesa. Mais um minutinho, vamos até 46. Prepara-se, Martins Silva vai fazer o movimento da jogada com o Rodrigo, domina a bola, Rodrigo, de frente para sua grande área, abrindo compasso, espaço agora com o Bruno Galo, é pelo corredor canhoto, Bruno Galo, tem a chegada do Nenê no grande círculo, começa o jogo, lá vem o Vasco de novo, dominando a bola, Nenê, puxando a jogada no meio para o Kelvin, domina com a perna canhota, solta a bola com o Nenê, recolhe a jogada, Nenê vai lançar a bola com o Henrique, demora para o lançamento, solta a bola com o Guilherme, Guilherme solta de novo agora com o Nenê, tenta chegar, Muniz, errou, Henrique botou para o Guilherme no meio, é para o Kelvin, agora dominou, girou, tentou a jogada, falta, não, fez a falta o Kelvin, fez a falta o Kelvin, ele marcou falta do Vasco, e são jogador da Portuguesa, é isso aí, hein, Maurício? É, exatamente, não houve nada do Kelvin, recebeu a bola, era para pegar a bola, girar, já batendo de canhota, prendeu demais do que ele prendeu, acabou chegando o zagueiro da Portuguesa, tirou a bola dele, o Kelvin caiu, botou a mão na bola, e o árbitro marcou mão do jogador do Vasco, é praticamente o tiro de meta para a Lusa, 0-0 no placar nacional. E o Maurício Machado Coelho Júnior apita para o Santos Amaro Pedro. Etapa inicial na Corina Stark em São Januário, da quinta rodada, última da primeira fase da Taça Guanabara no Campeonato Estadual 2017, aqui na Corina Stark em São Januário, galera. Terminou, tá tudo, placar comigo, Sebastião Luiz Xavier. Rádio Nacional. Vasco deu 0-0 também para a Portuguesa. Daqui a pouquinho tem o Jorge Ramos nos comentários, tem Jorge Hamburgo no plantão nacional de esporte, agora é hora dele. No campo de jogo, ele chega, ele mergulha. Mergulha na notícia. Maurício Costa. Fim de papo no primeiro tempo aqui na Colina Histórica, Vasco 0, Portuguesa também 0, jogadores do Vasco saindo naquele movimento lento, o primeiro a sair foi o que mais correu, o Nenê, rapaz, Nenê corre para um lado, corre para o outro e também é o primeiro a deixar o gramado, os jogadores saindo em ritmo lento, assim também como os da Portuguesa. O técnico Cristóvão Borges tem no banco de reservas, além do goleiro Jordi, Pikachu, Rafael Marques, Douglas Wagner, Escudeiro e também o Monique. Já o técnico Nelson Rodrigues, a vida como ela é, ele tem no banco de reservas, além do goleiro Vitor, tem o Léo Índio, Peterson, Michael Assis, Amendoim, Alain e também o Estênio. Apesar do 0-0, torcida do Vasco reconhece o esforço e aplaude o time nesse intervalo. A gente fica na expectativa da saída do técnico Cristóvão Borges, porque no jogo contra o Rezende, o Vasco perdia por 1-0 e ele foi vaiado, foi chamado de burro. No fim do jogo contra o Volta Redonda, também, porque o Vasco perdeu por 1-0. Está saindo nesse momento aqui o Cristóvão e ele já fica ligado. Por enquanto, nenhuma reação da torcida não, viu, Carlos Borges? Acho que ninguém vai reclamar nada. Deixa eu ver aqui. Não, a galera tá curtindo. Cristóvão Borges passou incólume dessa em Carlos Borges. Valeu, Maurício Costa, acompanhando o técnico Cristóvão Borges, que foi bastante criticado no jogo contra o Rezende, principalmente contra o Voltaço, onde perdeu o jogo por 1-0 para o Volta Redonda. Já, Jorge Ramos, o comentarista que não deixa dúvida, vai comentar esse primeiro tempo de Vasco, 0-0 também para a Portuguesa. É a hora agora da gente dar uma paradinha e voltar daqui a pouquinho você vai curtir tudinho no som da Nacional, galera. Você vai ter o Jorge Vamburgo com plantão nacional de esporte, futebol e cidadania. Essa é a nossa parceria. Nacional, a mais querida do Brasil. Ontem eu me aborreci de novo com o Rivaldo. Mas por que, Clô? Ai, tá mudando. Seu coloco coloco o meu melhor vestido, ele não para de reclamar. Mas reclamar de quê? De ser marido de mulher bonita? Pois é, faz como se fosse meu dono. Mas você precisa dele, Clô. Pensa bem, mulher. Homem nenhum nesse mundo vale a gente deixar de ser fiel. Eu sou Maria da Penha, a Lei 11.340. Leva o meu nome porque eu também fui vítima de violência doméstica. Denuncie a violência contra a mulher. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima. Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF em parceria com o Instituto Maria da Penha. Apoio Rádio Nacional. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. Aqui, tô dando onda aqui na Rádio Nacional. Rio 1139-80, Brasília Nacional do Alto Solimão, Tabatinga Nacional da Amazônia e a Rede Pública de Rádio dando onda pra você, torcedor. Eu te amo, galera Cruz Maltina, eu te amo, torcedor do Vasco da Gama. Daqui a pouquinho tem o segundo tempo, o primeiro tempo encerrado na Colina Histórica, de 0 pro Vasco, 0 pra Portuguesa. No Plantão Nacional de Esporte, o Jorge Vamburga vai dar um giro geral pelo futebol, pelo Brasil e pelo mundo. Alô, alô, Jorge Vamburga, é com você. Carioca, em Nova Iguaçu, aliás, em Nova Iguaçu, Nova Iguaçu 0, Macaé 1. Lá em Moça Bonita, Fluminense 3, Volta Redonda 0. Também pelo Campeonato Carioca, em Madureira, no estádio de Conselheiro Galvão, Resende 0, Bangu 0. Além disso, temos ainda o jogo entre Tigres do Brasil e Bom Sucesso. Vai dando Bom Sucesso 1. Tigres do Brasil 0 e Vasco e Portuguesa 0-0, jogo que está no intervalo do primeiro tempo e que está sendo transmitido com a narração do Carlos Borges. Vamos agora ao Campeonato Paulista pela Série A1. Estão jogando neste momento Audax e Corinthians no estádio José Liberati em Osasco, e o placar é de 0-0. Outro jogo que está no primeiro tempo é Novo Horizontino e Ituano, também 0-0 lá em Novo Horizonte. Vamos agora ao Campeonato Mineiro. Estão jogando nesse momento lá em Minas Gerais, URT e Cruzeiro, jogo em Patos de Minas, no estádio Zama Maciel, placar é de 0-0. Vamos agora ao Campeonato Brasiliense. Aqui em Brasília, também uma rodada que está sendo realizada hoje pelo Campeonato Brasiliense, a quarta rodada, Taguatinga 1, Paracatu 1, jogo em andamento. Também em andamento, Brasília 1, Santa Maria 0. Agora, vamos ao Campeonato Espanhol. Dois jogos foram realizados hoje e o Real Madrid foi vencedor contra o Espanhol. 2-0, gols de Morata e Beio. E também tivemos o jogo entre o Sporting Gijón e o Atlético de Madrid. Atlético de Madrid 4-1, com 3 gols do Garniero para o Atlético de Madrid, mais um do Carrasco e um do Alvarez para o Sporting Gijón. Esses os destaques do momento, Carlos Borges. Valeu então, Jorge Vamburgue. Nesse carnaval, Rádio Nacional mais uma vez se traz, faz presente, e a emissora ao lado das rádios Max AM, Roquete Pinto FM vai comandar mais de 90 horas de transmissão dos desfiles da Passarela do Samba. Flash, reportagem, entrevistas e comentários darão o ritmo de nossa cobertura. Carnaval é nacional. Daqui a pouquinho a gente volta. Jorge Ramos comenta o que foi Vasco 0, Portuguesa 0. Nesse primeiro tempo, futebol e cidadania, essa é a nossa parceria. No Brasil, uma mulher é assassinada a cada 2 horas. Os agressores normalmente são os namorados, maridos, parceiros ou ex-amores. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima. Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF em parceria com o Instituto Maria da Penha. Apoio Rádio Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Alô, Furião, fazer xixi na rua não tem graça e você pode ser detido. Dê o exemplo e ajude a deixar sua cidade sempre limpa. No Carnaval da Nacional, você brinca legal. Nacional, a mais querida do Brasil. Aqui, dando onda pela... Rádio Nacional. 130, mais querido do Brasil, 980, Brasília, Nacional do Alto Sul, Mestre Tabatinga, Nacional da Amazônia e a Rede Pública de Rádio. Maurício, esse é o escudeiro que está aquecendo? Porque a gente ficou na dúvida, se é o escudeiro ou é Éder Luiz, mas é o escudeiro, né? E parece exatamente, é o escudeiro. O escudeiro está no aquecimento aqui, o Éder Luiz está nem no banco. Aliás, o Éder Luiz ele nem joga mais o Campeonato Carioca. Ele saiu da lista de inscrição justamente para a entrada do Luiz Fabiano. Tá, e o escudeiro, aí é a pergunta que o Jorge faz aqui, já já vai comentar. Poderia entrar no lugar do Thales ou do Guilherme? Acho que vai sobrar pro Guilherme. Do Guilherme, né? Ou do Kelvin. Ou do Kelvin, que também não foi bem. Mas aí tá, o escudeiro já faz o aquecimento, deve entrar também. Tem outro aí pro aquecimento, vem mais um aí. Wagner. Que o Wagner também. E ele vem aí para comentar, tá chegando no pedaço. Ele é o comentarista que não deixa dúvida. Vai trocar de vez, hein? É, pois é. A gente já percebe, né, pelo aquecimento dos jogadores, que o Cristóvão não está satisfeito com o que viu e que vai trocar. Ô, Jorge. Oi. É, só para falar, não duvido nada também dele tirar o Bruno Galo. Tirar o Bruno Galo para botar um desses jogadores, viu? É. Mas o Bruno Galo não foi dos piores não, né, Maurício? É, porque no jogo contra o Volta Redonda, ele fez exatamente isso. Ele botou o Wagner no lugar do Bruno Galo. Apesar de o Wagner disputar a vaga de titular com o Guilherme, quando o time sai, né, no jogo contra o Volta Redonda, o Guilherme continuou e o Wagner entrou no lugar do Bruno Galo. E o escudeiro entrou no lugar do Kelvin. Por isso que eu acho que essas substituições podem ser refeitas. Perfeito. Tá aí a observação, né, do... Maurício, que acompanha, né, bem de pertinho todos os treinamentos. Eu diria o seguinte, que Guilherme Costa, Kelvin e o Thales são candidatos. E o Bruno Galo corre por fora aí, apesar dele ter sido o melhor deles todos. Chutou mais em gol. Briga, hein? Briga na arquibancada. E é só uma torcida, hein? Impressionante. E agora? Vai ficar como? Só uma torcida que briga entre si. A mudança é justamente para tentar evitar briga entre torcidas. Vai ser um momento que não vai ter torcida, Maurício. É, não, eu fui comprar uma água. Desculpa te interromper, tá, Jorge? Mas além dessa briga, eu fui comprar uma água aqui na torcida da Portuguesa e tava tendo uma discussão de um torcedor da Portuguesa com o policial. O policial chegou a dar voz de prisão pro torcedor da Portuguesa, porque o torcedor da Portuguesa tava contestando o policial e o policial falou pra ele assim: se você me xingar, eu vou te comer na porrada. Foi exatamente isso. E aí o torcedor começou a contestar o policial e um outro policial chegou a dar voz de prisão: eu vou te levar pro Jecrim. Mas acabou tudo com uma conversa no fim das contas. Então, dentro da torcida da Portuguesa, teve uma discussão do policial com o torcedor da Portuguesa e briga entre torcedores do Vasco aqui também, que a polícia teve que intervir. Não teve briga entre torcedores da Portuguesa e do Vasco, né, Jorge Ramos? Bom, é. Pois é. É impressionante, né, os tempos que nós vivemos. As brigas são entre os próprios torcedores, ou do torcedor contra o policial, que é o caso da Portuguesa, e ou entre a própria torcida do Vasco. Então faz-se o quê? Né? Então eu volto a dizer, a discussão tem que abranger todas, né, as representações sociais para que se encontre aí uma saída. E mais, né, punir tem quem tem que ser punido. Porque tem muito torcedor, né, que se travestido, né, de torcedor, pessoas travestidas de torcedores que fazem a confusão. Mas vamos para o jogo. O jogo Vasco foi absoluto, teve a maioria das chances e não conseguiu abrir o placar. A equipe da Portuguesa acabou se segurando e o destaque fica por conta do goleiro Luciano, que defendeu bolas difíceis, algumas muito difíceis, e evitou que o Vasco fizesse o seu gol. 6 minutos, primeiro chute, Bruno Galo, defesa do Luciano. 8 minutos, Nenê teve uma oportunidade, chutou mal para fora. E a confusão continua, hein? Continua, não para não. Maurício, fique à vontade, hein? Fique à vontade. Teve um torcedor que ele tentou ser mobilizado pelo policial, ele agrediu o policial e saiu correndo lá no meio da torcida do Vasco e o pessoal está identificando ele. Está identificando ele para a polícia pegar esse torcedor. Algumas famílias saindo, inclusive nesse momento, estou vendo uma mulher e um homem, cada um com uma criança no colo e deixando a arquibancada devido a essa confusão entre poucos torcedores do Vasco, mas que está dando uma bagunça tremenda aqui na arquibancada. Quem não está envolvido com essa vergonha de alguns torcedores, são muito poucos, mas fazem barulho, infelizmente, porque eles movimentam toda a polícia militar, está vaiando o outro torcedor. E eu pergunto, você vai trazer seu filho, sua filha, né, para ver o jogo de futebol na torcida, de uma torcida só praticamente, porque a Portuguesa não tem uma torcida, ela tem alguns torcedores, né? Você vai trazer? Eu não vou trazer, né? Então é isso que acontece, né? E depois reclama que o estádio está vazio, que não tem, né? Não, identificar o torcedor, pode ter certeza que o policial sabe disso. Agora, o clube fornece ingresso, alivia do torcedor. Tem vários erros nessa cadeia, né, de comunicação aí, né? Devia ser outra cadeia, né? E aí continua, olha aí. Mas... saindo ali, a saída 8... É porque a gente não pode sair aqui do gramado que vai começar o jogo. Mas a partir da saída 8 ali, o pessoal começou a sair correndo. E quando sai correndo aí, é porque a situação com a polícia militar não tá boa, não. Bom, vou tentar falar do jogo aqui, né? Porque acontece cada uma que eu vou te contar. 15 minutos, Nete chuta forte, cruzamento da esquerda, né? Cruzamento que veio do Henrique e o Luciano mais uma vez intervém. Bruno Galo chuta aos 21 e Luciano quase aceita, porque a bola acabou indo para fora, porque se vai no gol, mas isso é sorte de goleiro que é bom, né? Goleiro que bom tem sorte, né? 23 minutos, cabeçada do Rodrigo. Luciano consegue tirar, a bola bate na trave, ficou ali, trave Luciano, a bola vai para tiro de meta. 29 minutos, Bruno Galo chuta para a nova defesa do Luciano. Aos 36, Rodrigo de cabeça, Luciano defendeu, né? E aos 42, né, uma bola, primeira bola na realidade da equipe da Portuguesa, o Sosa bateu para fora de dentro da área, ela não acabou não levando perigo, mas foi o primeiro chute que a Portuguesa deu aos 42 minutos do primeiro tempo. Precisa mais alguma coisa para entender o que foi o primeiro tempo? Vasco absoluto, só que não fez o gol, né? Tem que ter, não pode depender, é o que eu falo sempre, o Vasco depende muito de bola parada do Nenê. Nenê é um bom batedor? É. Bateu 12 escanteios no primeiro tempo. Eu disse 12 escanteios. Né? Vai mudar. E algumas faltas. Vai mudar onde? É isso mesmo. Vai mudar o time do Vasco, aquelas substituições que a gente estava prevendo. Entra o Escudeiro e Wagner, saem Guilherme e Bruno Galo. E Bruno Galo está aí. Maurício acompanhando de pertinho, sabia. Bruno Galo que não jogou mal. Não jogou mal, né? E ele tira... justamente pelo conjunto. Ele quer fazer uma nova armação para tentar fazer o Vasco mais objetivo. E vamos ver como é que vai ficar. Em resumo, cercou, mas não machucou. Foi o que aconteceu nesse primeiro tempo com o Vasco e Portuguesa. Segundo tempo vem aí, as equipes já estão voltando, né? A Portuguesa já está em campo, o Vasco ainda não. Com essas alterações já confirmadas. Sim, Maurício. O marketing do Vasco está tentando de qualquer maneira botar, agora conseguiu, no placar eletrônico, uma mensagem do Luiz Fabiano à torcida. Olha lá, o aviãozinho saindo da China, chegando ao Vasco, e vai ter mensagem já do Luiz Fabiano no placar eletrônico de São Januário. 9 fabuloso, hein, ô Jorge? Tá certo, tá aí fazendo a promoção, tem que fazer mesmo, né? Vai se acostumando, né? O fabuloso chegou. É isso aí, é a chamada que o Vasco da Gama faz justamente pela contratação desse atacante e seleção brasileira, né? Já disputou com a Copa do Mundo e vem para reforçar. O Vasco já está voltando a campo. Olha o árbitro da partida, o senhor Maurício Machado Júnior. Ele foi bem, mas na dúvida ele marca uma falta a favor do Vasco. É natural. A gente sabe que isso acontece não é com ele só, né? E nada que também comprometesse, né? O jogador chega um pouco mais forte, ele marca, né? Mas não comprometeu, seus auxiliares também não. E o arbitragem não teve nenhuma influência no jogo. Ele deu o cartão amarelo para o Jacozinho, deu uma pancada ali no Kelvin, e deu o cartão amarelo também para o Jean, número 5, parou um contra-ataque da Portuguesa. Detalhe que o capitão do Vasco é Rodrigo, e o capitão da Portuguesa também é Rodrigo. São dois Rodrigos, dois capitães que estão em campo. E eu vou voltar com ele, que vai trazer todas as emoções desse segundo tempo, onde vai empatando Vasco e Portuguesa 0-0. Como é que é o nome dele? Aqui, dando onda pra você, galera vascaína. Rádio Nacional. Rio de Janeiro, pelo Brasília também, 980, também pelo Alto Solimões, Tabatinga, Nacional do Amazônia, Rede Pública de Carne, vai rolar a bola. O Vasco trocou duas vezes, já o Maurício confirma pra gente, a entrada de Escudeiro, e Wagner está rolando o torcedor brasileiro. Alô, alô, torcida. Brasil, Rádio Nacional. Valeu, galera, tá rolando a bola. O Vasco trocou duas vezes, pegaram agora o jogador que era Kelvin. O Kelvin, ali apintou o cartão amarelo logo no início desse segundo tempo. Escudeiro tem um número. Vamos lá, o camisa número 17, Escudeiro, entrou no lugar do camisa 8, Guilherme, e o Wagner com a camisa número 16, entrou no lugar do Bruno Galo com a camisa 7. Olha o Vasco. E olha o Vasco, chegou na batida! Bela linha de fundo, quase, quase que o Vasco chega aí e pintou o cartãozinho amarelo, hein? Isso, para o camisa número 8 do time da Portuguesa, Muniz, por uma falta feia em cima do Kelvin. E o Jorge Bombeiro tem a informação no plantão Nacional de Esporte, informe aí! Pelo Campeonato Paulista, no estádio José Liberati, em Osasco, Casim, aos 29 do primeiro tempo, faz Corinthians 1, Audax 0. Em outro jogo, que está sendo disputado neste momento, Novo Horizontino 0, Ituano 0. Jogo em Novo Horizonte, Carlos Borges. Valeu, plantão Nacional de Esporte, tá tudinho aí pra você, galera. Olha o toque atrás agora com o Rodrigo disparando a bola na frente, agora com o Kelvin. Sobe com ele, Jacozinho, tira, Muniz, domina, prende, gira, briga pela posse de bola por ali. O jogador que era o Wagner, e a arbitragem está marcando apenas o toque de bola, marcando a falta a favor do time da Portuguesa. Escudeiro 17 no lugar do Guilherme 8 e o 16 Wagner no lugar do Bruno Galo 7. Os trocas da equipe vascaína do técnico Estevão Borges. Trocou, não gostou. O técnico vascaíno vai sair jogando Martin Silva. 150 jogos vestindo a camisa Cruz Maltina. Ele prepara-se para o momento de bola, para o tiro de meta. Vamos chegando ao segundo minuto. Ao segundo minuto de jogo, ao segundo tempo. Você conferindo o show de bola nacional. Aqui pela Nacional. Olha a bola tocada na frente. Viaja, sobe, tentou Tales, cabeça desviar. Não deu, veio o Minuí, chegou, tirou por ali. O Sousa tirou mal. O Pitbull. Busca em cola, toda a bola ficou com o Nenê, brigou pela posse, bola, o Escudeiro ia chegando, chegou o Marcão, tirou, botou pra frente, vai chegar o Edu, a bola estica e vai sair do pelado de fundo. Sem informação aí. Não, o detalhe é que o Escudeiro tá mais pelo lado esquerdo, né, do ataque do Vasco, e o Wagner se posiciona mais pelo lado direito. É a nova formação, o Escudeiro bem aqui, aberto aqui na esquerda, né, enquanto que do lado de lá, o Wagner. E olha o Kelvin dando uma boca linda em cima do Jacozinho. Lá vem o Vasco, dançou pra cá, pra lá, pintou o cruzamento do outro lado. É pro Escudeiro e cabeça botou pro Thales no meio. Saiu o goleiro Luciano. Você tinha uma informação aí, Maurício? É que você tava falando em viagem e no intervalo teve o aviãozinho do Luiz Fabiano com mensagem pra torcida. O Luiz Fabiano embarcou hoje para o Brasil, saiu lá de Tianjin, na China. Deve chegar na madrugada de hoje aqui no Brasil, mas vai direto pra Campinas. Campinas ele encontra com a esposa, com as filhas. Eles são de Campinas, estão lá. Deve trazer a família toda para cá e desembarcar no Rio de Janeiro ou na segunda-feira ou na terça-feira. A diretoria do Vasco vai informar, porque vai ter o Aero Fabuloso e a torcida com certeza vai comparecer. E a ideia inicial é de que ele possa ser apresentado oficialmente na sede náutica da Lagoa. Isso ainda não foi definido, vai ser definido durante esse fim de semana, se ele vai ser apresentado aqui em São Januário ou então na sede náutica da Lagoa. Viu, Borges? Valeu, tá aí o Maurício Costa, o Fabuloso tá chegando. Galera vascaína, eu te amo, torcedor Cruz Maltino. Toca de bola do Romarinho, Romarinho toca mal, vem Nenê, tira, bota a bola, o jogador que era o Rodrigo, deixa a bola curta de novo agora com o Wagner, domina, gira, solta a bola de novo agora com o Rodrigo, a pedido de bola, domicílio do Wagner, recebeu a bola, Wagner abriu o compasso, espaço pelo corredor canhoto para Henrique, Henrique soltando a bola novamente para o Douglas, Douglas no meio agora com o Nenê, tá soltinho, soltinho Nenê no grande círculo, começa o jogo, lá vem o Vasco de novo, toca mal, dá o passe errado, recupera só jogando a Portuguesa. Sai Imóveis, Jean. Na cobertura, recupera, toca para com Gilberto, domina, gira para cá, para lá, Gilberto. Dentro da jogada individual, em cima da marcação ali do Fabinho. Puxou jogada na pista direita, agora com Kelvin. Domina a bola, Kelvin, perna canhota na bola, fechou no meio, tentou a tabela, mal. Toca, ih, errou ali, o cara escorregou. O cara não, escorregou, sentiu, tá sentindo, o cara escorregou, que lambança. Que lambança aí, ô Maurício. O Muniz sentiu cãibra. Na hora que ele foi tentar ir pra bola, ele sentiu cãibra, a perna dele paralisou, Borges. Um lance até esquisito, vamos dizer, até pra ficar um pouquinho impressionado, porque ele não conseguia dobrar a perna e caiu de maduro, Muniz, sozinho, cara. Sentiu cãibra, sentiu muito, caiu de maduro, quase que o Vasco aproveita. Melhoras pro Muniz, viu, Bosch? Porque o lance foi feio, viu? O Luciano mandou trocar, mandou aqui um recado pro banco que não dá mais pra ele, mas foi hilariante, foi, hein? Não, foi hilariante. Eu, poucas vezes em situações assim, de repente ele tinha o domínio da bola, parece que travou. Caiu duro, sentado, ainda conseguiu tocar depois, evitando que poderia ter sido um contra-ataque vascaíno. Ele vai sendo retirado agora pelo carrinho, né? O carrinho da maca. Pode ser substituído. Vamos ver aí se vem substituição na equipe da Portuguesa. E olha, o Maurício, o Wagner está armando o jogo, né? Está vindo buscar o jogo aqui atrás, no pé do Rodrigo, para sair jogando com essa bola. Peterson. Sim, quem vem aí? Camisa 14, Peterson, vai entrar no lugar do Muniz. Peterson vem aí, hora certa nacional, 5h43 no Rio, 5h43 no Rio de Janeiro. Alô, torcedor, olho no relógio. 5 minutos e meio, ele decide pro lado direito, a chegada agora do Romarinho, prendeu, deu a boca em cima do Rodrigo, bateu, olha, passando a bola, o Martins Silva chegou pro domínio e sai jogando pelo Vasco, o Marco 6, está tudo placar que eu digo aqui, ó. Nacional. Vasco e Portuguesa 0-0. Dando onda aqui, ó. Olha o Nenê botando no meio pro Thales, dominou com mão, tá legal, tá valendo. Toque de bola aberto agora, é pra chegar do Kevin, ajeitou, bateu em cima da marcação, bola explodiu, não deu certo, recupera essa jogada ali o Romarinho, prende bola com o Marinho, vai lançar a bola com o Jacozinho no corredor canhoto, prende bola Jacozinho, vem chegando o Peterson, já será atração com a 14, o Muniz tá fora, o time da Portuguesa tem menos um, Sousa solta a bola pro Jacozinho no fundo, tem a pedida, chegada do Fabinho, prende bola Jacozinho, cara, marcação do Gilberto, prendeu, soltou, mas atrás agora no toque de bola do Romarinho, na tabela do Pitbull pro Fabinho, Fabinho tentou lançar, lançou mal, recupera e sai jogando pelo corredor canhoto escudeiro, abre bola agora pra chegada do Henrique, domina a bola Henrique, já puxou a jogada com Wagner, vem Wagner, como disse o Jorge Ramos, manda a jogada vascaíno pelo corredor canhoto, toque de bola do escudeiro, escudeiro pro Henrique, prendeu o Henrique, prendeu no meio, marcou, foi uma marcação, bola volta pro Wagner, tocou pro Henrique, escapado, é bom, ficou de frente, acreditou, chutou em cima da marcação do Peçanha, bola tirada pelo Peçanha, volta Romarinho, alivia pelo time da Portuguesa, a Lusa chega tirando, é o Peçanha botando a bola com Romarinho, prende a bola com Romarinho, é com a perna canhota pelo lado direito, de perna trocada, soltou atrás agora com o Marcão, tenta o lançamento na frente, Chicor e mais o Rodrigo domina e sai jogando aos 7 minutos. Que é isso, Jorge Ramos, que é isso? Ruindade. Que é isso, Maurício? É, rapaz, bola no pé do Rodrigo. E ele foi pensar no passe antes de dominar. Pensou muito. Aí... Maurício, ele tirou o olho da bola. Né? Exatamente. Aí já era. Estamos comentando isso aqui em relação ao time de juniores, né? Primeira coisa que você aprende é se levantar a cabeça, né? Eu no futsal com 5 anos já sabia fazer isso, viu, Borges? É, conta outro. Olha o Peterson que já entrou no jogo, já botou no meio, ela batido, Martins Silva pegou. Epa! No chute do Fabinho. O Peterson entrou aí, o... Camisa Maurício. 14, Peterson entrando no lugar do camisa 8, Muniz que saiu lesionado, já deu passe para o camisa número 10, Fabinho, bateu de fora da área, bola quente, o Martins Silva defendeu, olha o Vasco no contra-ataque. Olha o Vasco com Gilberto Contales na tabela, 1-2, tentou jogar na frente, o Peçanha chega de Cília, parada, bota a bola pela linha, de lateral arremessa semanal para o time do Vasco, é pelo corredor da direita, cobrança do Kelvin, agora com Gilberto, puxou, jogada com Kelvin, domina, é com a perna canhota, encara a marcação, lançou, sassaricou, pra lá, pra cá, em cima do Jacozinho, botou no meio, tentou a tabela com o Nenê, acompanha a jogada, o time do Portuguesa tira, o Fabinho toca nela, por último, lateral. Agora sai pela linha lateral, arremesso, manual a favor do time, no Vasco, no corredor da direita, Gilberto vai pra cobrança, prepara sua camisa, número 2 do time do Vasco, vai fazer o movimento, a bola com Wagner, Wagner buscando mais atrás, agora, na da tabela onde estava Gilberto. Gilberto para o Jean, Jean para o Gilberto. Boa escapada do Vasco lá direito. Pintou cruzamento para o Thales. Olha, o PC acompanhou, tirou, tirou mal. Vai ficar a jogada do outro lado para o Kelvin. Acompanha Rodrigo, capitão da Portuguesa. Bota a bola pela linha de lateral. Arremesso manual. Kelvin tem cobrança, tem pressa. Botou a bola com Gilberto. Arrumou com a canhota, com a direita. Fechou na diagonal do bico da grandeira. Tentou para o Thales. Chega a zaga, tira Romarinho primeiro. A bola vem para Edu. Briga pela posse de bola. O 9 da Portuguesa vai brigar ali. O Luan alivia para o Martins Silva. Gente. Sem informação, Maurício. O Cristóvão está desesperado com o Wagner. Está chamando o Wagner toda hora, quer dar uma instrução. Mas o Wagner ou não olha de propósito ou não escuta, viu, Borges? É daqui a pouquinho o Short Ramos fala. Ele falou bem aqui do Wagner nesse início. Olha a chegada do Henrique, domina, encara a marcação do Marcão. Puxou para o Nenê, ficou ele frente, tentou, tabelou para o Thales, passou pela bola e o Luciano chegou nela. E a galera vai loucura com o Thales, principalmente depois do recado do Luiz Fabiano no intervalo do jogo. Jorge Ramos, o que, que o Cristóvão quer falar com o Wagner? Já já você fala, olha o Thales tentando o domínio e a falta marcada, hein, Jorge? Olha, o Wagner está muito atrás. Ele está recebendo, ele vai buscar a bola do Rodrigo. Não precisa. A Portuguesa está recuada, ele tem que sair mais para o jogo, ele tem que se apresentar, ele chuta, ele faz gol, ele sabe chutar. O que, que ele está fazendo lá atrás? Não tem que fazer nada. Não. O Cristóvão está nervoso porque botou ele para jogar para frente. Né? E ele pode, ele tem ali para fazer isso lá atrás, né? Outros jogadores, não precisa ele estar fazendo isso. Até o Rodrigo e o Jean avançam mais. Tem uma falta perigosa aí, que é aquele tipo de falta, né? Que o árbitro marca, o jogador protege, aí encosta, cai e ele dá. É falta, mais ou menos. E olha o Rodrigo pra cobrança. Esse capitão capricha bonito pro Vasco, galera. O Nenê no lance também tem a camisa número 10. Nenê vai pra cobrança colocada. O Rodrigo vai pro chute, vai pra bomba, vai pro chutaço, galera. Prepara seu time do Vasco. Eu te amo, galera. Cruz Maltina. Olha o Vasco querendo fazer onda da onda. E da onda aqui em São Januário. O Nenê pra cobrança, assim não. Pela linha de fundo. Hora certa, Nacional. Marque comigo, tô marcando 5h48 no Rio. Horário brasileiro de verão, e às meia-noite é só atrasar o reloginho para as 11 da noite e você ter mais uma lezinha para descansar ou então aproveitar a pra balada, tá certo? Galera, olho, olho no relógio. 11 gravados em cima da pista, tá tudo placar que eu digo aqui, ó. Nacional. Vasco 0, Portuguesa 0. Nacional. Querida do Brasil. Olha a chegadinha, boa chegada agora do Sousa, domina, prende bola, solta, olha o lançamento para a grande área, mas passou, passou, o Pecinha jogou para trás, era para o Romarinho, e o Rodrigo chuta para o alto, onde o nariz apontava, é Maurício. Não quis saber de brincadeira, né? O Pecinha foi mal na bola, era para chegar chutando, até dominar, ele tentou tocar para trás e ficou muito ruim o passe. O Rodrigo não quis saber de brincadeira, botou para escanteio, escanteio para o lado direito de ataque da Portuguesa. Daqui a pouquinho, depois desse escanteio, vou te mandar um recadinho, hein, Bordi? Valeu, olha o Sousa pra cobrança, prepara-se, Sousa, 12 minutos, jogados 12, é o Sousa pra cobrança aqui pela Portuguesa, Lusa Carioca, que quer atrapalhar a vida do Vasco para semifinais do Cariocão. A bola fechada, chega de cabeça, chega, tira o Luan, tirou mal, voltou Sousa, lançou pra área de novo, agora foi o Rodrigo, botou pra frente, agora com o Kelvin, será que chega primeiro? Não chega, Peterson tira, cabeçada do Thales, botou no meio, o Kelvin não chegou, mas tirou do Peterson, se jogar pra frente. Opa, levou impedido. Um pouco, mas ficou a bola com o Nenê e já está impedido o Nenê. Impedido. O recado é seu, o recado é seu, hein, Maurício? É completamente impedido o Nenê, mas o time do Vasco reclama de uma falta em cima do Kelvin quando ele dá o passe para o Nenê. E o árbitro faz justamente isso, ele marca a falta em cima do Kelvin e não o impedimento do Nenê. E agora está dando uma bronca no Nenê, rapaz, e vai dar cartão amarelo para o jogador da Portuguesa, me parece que é o camisa número 11, o Sousa. Daqui a pouquinho eu confirmo, viu, Borges? Parece não, acho que é o Sousa mesmo. O Sousa tá ostentando uma barriguinha, viu, Borges? É o Peterson, É o Peterson. É, tá com a barriguinha ali, o Peterson. É, uma barriguinha avantajada. Olha, olha o Rodrigo. Bola vem pro Gilberto pela pista direita, 13 minutos. Gilberto dançou pra cá, pra lá, em cima do Jacozinho. Rodrigo da Xanca tira. Volta a bola com o Edu. Insiste a Portuguesa, tenta a jogada, brigou pela posse de bola, tira de qualquer maneira ali o jogador. Borges. Que era o Gilberto. E a bola vai pela... We'll be right back. gente aqui, voltamos em São Januário, na colina histórica São Januário, pra você, galera. Olha o Sousa soltando a bola do lado esquerdo, a chegada é boa. E olha a chegadinha novamente do time da Portuguesa. Voltamos, restabelecemos o nosso contato em São Januário. A chegada é boa do Fabinho, dançou pra cá, pra lá, pra Jacozinho. Recebe, encara a marcação ali do Gilberto, tenta ali de fundo, olha o Jacozinho, pintou cruzamento, ela passa por toda a extensão da grande área, no Vasco, escudeiro tira mal, tirou dali pra quê? Segura essa bola, vem agora com o Marcão, encarou a marcação ali do Henrique, puxou no meio, fugiu da marcação, Sousa dançou pra cá, pra lá, tenta a jogada, brigou pela posse, agora sofreu a falta do Rodrigo, você viu, hein, Maurício? Eu vi sim, jogador da Portuguesa, Sousa carambolou pro lado, pro outro, ciscou, o Rodrigo foi lá, deu o carrinho e fez a falta. Falta perigosíssima para a Portuguesa. Falta frontal. A meta do goleiro Martins Silva. Segura essa, Martins Silva. São 7 jogos, hein? Oi. Me diga aí, o que que o Wagner e o escudeiro estão fazendo no jogo? Entregando. Tá certo. Como o escudeiro fez agora, entregou a bola. Bola aqui no pé dele. Aliviar para quem? Tem que tirar com tranquilidade. Tudo bem. Aí eu pergunto pelo Bruno Galo. É. Tava bem, Tava bem no jogo. Pode até fazer o gol o Wagner, pode fazer o gol aí, né, o escudeiro, mas até agora não jogaram nada. Vamos aqui, Enzo, uma cobrança de falta a favor da Portuguesa. A galera tem um Sousa ali para cobrança. Sousa para cobrança, prepara-se. É perigosa essa cobrança do time da Portuguesa. O Martins Silva abriu o canto esquerdo. Peçanha a barreira também. Do Vasco está bem ali na meia-lua. Quem é o outro que está para cobrança? Peçanha. É o Peçanha. O Peçanha ou o Sousa? Sousa está mais perto da bola. Para uma cobrança colocada, o Peçanha para a batida forte. Prepara-se o time da Portuguesa. É bem frontal, é perigosa. Segura a onda, galera. Segura a galera vascaína. Segura essa onda, Martins Silva. Olha a cobrança. Correu para a bola. Peçanha. Ela bate na ponta da barreira. Vai ali, fundo, escanteio. Lado esquerdo aí, hein, Maurício? É, tentou bater forte com a perna direita. O Peçanha bateu ali na cabeça do Luan. Foi para escanteio. Escanteio para o lado esquerdo de ataque. Olha a cobrança da Portuguesa agora com o Fabinho, cobrou fechadinho, sube de cabeça, Luan tira, a bola vai voltar agora com o Fabinho, recolhendo a jogada, botando para a área, ela vem chegando para o goleiro Martins Silva, que domina e vai sair jogando, prepara-se Martins Silva, 16 e meio jogados aqui, você conferindo o som da Nacional, Rio Nacional Brasília, Nacional do Alto, Solimão está batendo, olha o lançamento para frente, ela viaja, sobe e cabeça, toque ali, tentou brigar o Nenê, o Thales também chega jogando pelo lado direito agora o Marcão. Sim, Jorge Mamburgo, a informação é sua aí, ó. Campeonato Paulista em Novo Horizonte, Novo Horizontino 1, Ituano 0, gol de Fernando Gabriel, aos 47 do primeiro tempo. E lá em Osasco, no José Liberati, o Corinthians vai vencendo o Audax por 1-0, gol de Casinha, aos 29 da primeira etapa, Borges. Comentamos do jogo do Fluminense, Volta Redonda e Resende Bangu, que vão definindo as situações aí, o Vasco vai classificando por enquanto. Como é que estamos por lá, hein, Jorge? Por enquanto, continua o placar de 3 para o Fluminense, 0 para o Volta Redonda e 0 para o Resende, 0 para o Bangu, Borges. Se o Resende colocar um golzinho Monique. Lá, o Resende passaria o Vasco, isso. Seria isso? Uma vitória do Resende, classifica o Resende. Classifica o Resende. Então o Resende joga por uma vitória nesse momento, enquanto o Vasco da Gama não faz o seu golzinho. Mas lá vem o Vasco, chegando com o Henrique. Lá vem dançando pra cá, pra lá, bailando, botando a bola com o escudeiro. Recebeu, recolheu, jogou a cabeçada lá dentro do Thalê. Gol! Da Gama do Vasco, é do Vasco. Vasco, é do Vasco, Thales nele, Thales Maria, Cuca legal, bonita jogada do escudeiro, pintou o cruzamento, e o Thales de cabeça, o Luciano foi nela, mas a bola entrou mansamente, Thales da número 9, aos 18 minutos, 18 jogados aqui na Colina Histórica nesse segundo tempo, é Thales número 9, espetacular, incrível, extraordinário, tá dando onda, Thales, a galera do Vasco te ama, tá dupla cara que eu digo aqui, ó. Olha ele, a resposta pra galera vascaína, Thales de Cuca, legal, Vasco 1, Portuguesa 0. E o detalhe é seu, Maurício. É aquele amor meio Leandro e Leonardo, entre tapas e beijos da torcida com o Thales, né? Mas, mais uma vez, uma bela jogada do escudeiro pela esquerda. Olha, Cristóvão, o escudeiro é lateral esquerda. A gente vem falando isso desde o jogo contra o Resende. Recebeu a bola pela canhota, levantou a cabeça, cruzou de perna esquerda na medida pro Thales, que apareceu lá de trás, cabeceou pro fundo do gol. O goleiro Luciano ainda toca nela, mas ela morre na rede do time do Portuguesa. O Vascão abre o placar aqui em São Januário. Que fim de semana fabuloso para o Vascão. Thales, Vasco 1, Portuguesa 0 no placar nacional. Que beleza, e troca no time do Vasco da Gama aí. E como você disse, escudeiro foi para a lateral esquerda nesse momento, hein, ô Maurício? Saindo camisa número 6 do Vasco, Henrique, para a entrada do 18, Muriqui. E aí, Jorge, 1-0 Vasco na jogada do escudeiro e a cabeçada do Thales, que deu resposta à torcida vascaína. É, na verdade, nesse segundo tempo, quem tinha tido as maiores oportunidades, quer dizer, chutes a gol, tinha sido a equipe da Portuguesa. O Vasco teve essa primeira chance, a bola pelo lado esquerdo com o escudeiro, que não tinha dito ao que veio, acabou fazendo o cruzamento, a jogada ensaiada, e o Thales entrou muito bem e cabeceou. O Thales que precisa dessas jogadas para aparecer no jogo, né? Porque ele fica muito escondido, a torcida fica no pé. É aquela história entre tapas e beijos que o Maurício registrou. Aí ele estava no lugar certo, na hora certa, o cruzamento foi bem feito, né? Não foi nem da linha de fundo, né? Foi quase aqui da intermediária esquerda, e acabou encontrando, e o Luciano quase pegou também, porque ele chegou a tocar na bola, mas foi uma cabeçada muito forte. Olha, o Vasco está merecendo, né? Agora, o gol saiu da jogada menos provável, foi o gol aí. Olha o Gilberto para o Kevin, recebeu, dominou, invadiu, botou no meio, toca curto para o Muriqui, chegou o goleiro Luciano. Sim, Jorge? Só para complementar, então o Vasco teve muitas outras oportunidades para abrir o placar, mais claras, e não fez. E acabou fazendo essa que era menos provável, que é um cruzamento ali da intermediária, mas aí o Thales se antecipou, cabeceou forte, fez o gol e merecidamente o Vasco vence por 1-0. Valeu, detalhe, galera, a parada técnica agora pra você, galera, parada técnica aqui em São Januário, de Vasco 1-0, Thales aos 18 e Cuca legal marcando pro Vasco da Gama, vencendo a Portuguesa, e a classificação para as semifinais, para enfrentar possivelmente o Flamengo, mas amanhã tem Flamengo e Madureira, define a primeira e segunda colocações do grupo do Flamengo. Flamengo e Madureira em volta redonda na cidade do Aço, no estádio Raulino de Oliveira, 5 da tarde, a bola rola, e ele confere pra você, ele é Vamos lá, galera! Ao lado dele, os comentários aí, que sabe o que diz? No reportagem dele, maneiro! E ainda o nosso Rodrigo Ricardo no plantão nacional de esporte, a produção do Luiz Ferreira, e você acompanhando tudinho no show de bola nacional, Maurício Costa. E o Thales nem vibrou no gol, foi isso aí, ô Maurício? É, porque ele fica sentido, né? É, Thales desde criança tá aqui no Vasco da Gama, desde do Mirim, e aí ele é vascaíno, aí faz o gol, a galera pega no pé, é sempre assim, boy. É impressionante, mas o Thales tá fazendo gol, rapaz, só no, todos os jogos ele fez gol do Vasco, só não fez contra o Fluminense em todos em que ele atuou. Um detalhe só sobre o escudeiro, que a gente brincava aqui no jogo contra o Resende, ele jogou muito bem na lateral esquerda. Eu fiz a pergunta pro Cristóvão na coletiva se havia possibilidade de o escudeiro permanecer na lateral esquerda. O Cristóvão refutou na mesma hora: não tem possibilidade, o escudeiro joga no meio de campo. Mas é o terceiro jogo que ele bota o escudeiro na lateral esquerda, contra o Resende, botou também depois contra o Volta Redonda, tirou o Alan, e agora bota de novo o escudeiro na lateral esquerda nesse jogo contra a Portuguesa. O que a informação que eu recebo é o seguinte: o escudeiro não tem qualidade, ele não tem capacidade física para aguentar os 90 minutos na lateral esquerda. Então, quando o Cristóvão bota ele, às vezes, no meio de campo, às vezes bota ele na esquerda para cumprir a função nesse segundo tempo. Ele é o verdadeiro Coringa, o talismã da colina, é o escudeiro, viu, Borges? É interessante isso que o Maurício traz. Ele pode ser o lateral? Não, mas ele joga todo o jogo lateral. Pelo menos uma parte, né, do jogo, porque ele não tem preparo físico. E acaba resolvendo, ele aqui está resolvendo, fez o cruzamento correto na cabeça do Thales. O Thales não comemorou, fica sentido. O jogador tem que entender que a torcida é passional. Ele se esforça. Mas quando faz o gol, tem que ir lá oferecer a torcida, né? Que nem o Dudu do Palmeiras. O Dudu, mesma coisa. Aí foi lá, levou uma bronca lá. Do Felipe Melo. Do Felipe. E é claro, tem que ir lá e torcer, chegar lá, agradecer o torcedor. Aí ele cria um vínculo com o torcedor. Tem que aproveitar nessa hora o Thales. Aí é infantilidade, né? A gente na vida aprende assim, a gente fica sentido às vezes. Mas você tem que saber lidar com isso. O torcedor é passional, ele é profissional. É diferente. Valeu, esse é Jorge Ramos, o comentarista que não deixa dúvida. Aqui no Som da Nacional, vale a pena ouvir sempre de novo. Você, ó, agora o Nenê pegava uma bola ali, que houve uma falta, mas poderia ganhar vantagem. Ele parou ali o Maurício Machado com o Hélio Júnior. O Maurício vai informar agora. Maurício, informe aí, Maurício. Como é que vai ter substituição no time da Portuguesa? Está saindo camisa 11, Sousa. Daqui a pouquinho eu confirmo. Quem entra no lugar do Sousa é o camisa número 16, o Amendoim, viu, Borges? O Amendoim. Seu Amendoim está aí. Também castanha de caju deve ter aí. Com casca ou sem casca? Sem casca ou com casca? Bem perguntado pelo Jorge. Olha a chegada do Nenê no fundo. Pitou cruzamento, olha o Thales de novo. A bola repicou, vai ficar com o Thales. Arrumou para o Kelvin, chutou em cima da marcação. Botou o Kelvin, botou para a grande área da Portuguesa. Chega a Peçanha, tira. Volta Jean, tenta de cabeça, toca mal. Vem a Amendoim, né? Lançamento, tentou a jogada do outro lado. Vem Wagner tirando, volta a bola. Agora o Gilberto abriu com passo, espaço lá na esquerda. Agora com o Nenê, recolhe a jogada. Nenê pelo corredor da canhota. Ele prende, ele gira, solta atrás, agora com o Wagner. Tem escudeiro pedindo a jogada, o toque de bola é curto, no toque do Muriqui para a chegada onde estava o jogador. Quer escudeiro atrás ainda para o Rodrigo. Sem informação, Maurício. Não, só queria saber de você, viu, Carlos Borges, se você, quando faz gol, comemora ou fica de birrinha? Não, comemoro, vibro. É cheio de pique, meu amigo. É cheio de pique. É 1.300 de natação, é 3.000 metros de corrida e mais algumas coisas além. E a informação, Jorge Mambuco, você é no pique. No estádio Laranjão, em Nova Iguaçu, Simões, de cabeça, aos 14 do segundo tempo, empata para o Nova Iguaçu. Agora, Nova Iguaçu 1, Macaé 1, Borges. E olha a chegada do Gilberto pela pista direita, prende a bola. Gilberto pode soltar mais atrás, fez tabela, tentou tabelar ali no meio, para o Thales não deu certo. Era o Muriqui, recuperou, saiu mal, o time da Portuguesa, voltou Luan, bota a bola com o Muriqui, recebe, recolhe, gira, bota do setor da direita para o Cabo, botou na frente, agora com o Gilberto, tentou chegar a acompanha o Peterson, tirou na primeira, domina e sai jogando o Peterson pelo corredor canhoto, ele foge da marcação, ele já bota no meio agora com o jogador que era o Pitbull, Márcio Pitbull, buscando a jogada com o Jacozinho. O Jacozinho tenta a tabela, deu tabela mal, não chegou no meio para o Amendoim, bola do Nenê, soltou no meio para o Thales, sentou, domina e batiu. Para mim foi pênalti. Reclamou de pênalti, você, Maurício? Para mim houve pênalti. Para mim chegou o 16, Amendoim puxou o Thales. Thales estava com a bola dominada, o Amendoim puxou o jogador do Vasco, o árbitro mandou seguir. Para mim errou o árbitro nessa. Estava em cima do lance o árbitro ali, o senhor Maurício Machado Coelho Júnior. Impressionante, ele estava do lado do lance, não marcou nada. E olha o Fabinho, a bola abrindo pelo setor da direita, agora com o Amendoim, cortou para cá, para lá, chutou, olha, bateu na trave, olha o chute do Edu, vai entrando, Martin Silva pegou, o chute do Amendoim, e o o Martins Silva fazendo um golpe de vista. Ô, seu Martins Silva, ô, Maurício. Rapaz, essa bola veio lá da direita, um cruzamento mal feito. O Martins Silva achou que ela ia pra fora. Ela bate na trave, volta pro Edu. E o Edu não consegue finalizar, acaba batendo de canela em cima do Martins Silva. Já pensou, boys, um gol, 150 jogos, toma um gol feio desse. Sorte do Uruguai, hein, Borges? É, sorte do Uruguai, o Acerro da Nacional, o 100. Horas e 6 minutos, horário brasileiro, Verão. Alô, torcedor, olho, olho no relógio. 25 de bola rolando, 25, marco 25 de bola rolando aqui na Colina Histórica, em São Janu. Confere comigo, tá dupla, cara, comigo aqui, ó. Tá dando onda o Vasco da Gama, eu te amo. Galera, Cruz Maltina, Vasco 1, Talismã, Talismania neles, número 9, aos 18 do segundo tempo, Vasco 1, Portuguesa 0. Nacional, a mais querida do Brasil. Nacional Rio, Nacional Brasília, eu comigo, conosco aqui, você tá curtindo a onda, tô dando onda por aqui, ó. E olha o Jacozinho soltando no meio agora com o Fabinho, acompanha a jogada, tira de qualquer maneira ali o jogador do Vasco, vai voltar no toque de bola, Rodrigo puxando a jogada no meio agora com o Márcio Pitbull, adianta no grande... Buscou a jogada com o Romarinho, tabelou, voltou, tentou, não deu, recuperou e saiu jogando de novo. O time do Vasco agora pela pista direita, a chegada boa é do jogador Caralcab, abriu bola do lado direito agora para a chegada no fundo, domina, prende, pintou cruzamento, olha lá o Muriqui tentando chegar, o Caralcab também a bola tocada pela linha de fundo, escanteio aí, hein, Maurício? É, o Nenê quando ele estava chegando aqui para o cruzamento, o Jordi gritou para ele, é no segundo, Nenê. Nenê botou no segundo pau, tentava por ali o Muriqui, mas ela foi desviada, escanteio para o Vasco pela esquerda, quem vai cobrar vai ser o próprio Nenê, daqui a pouquinho tem substituição na Portuguesa, vai entrar o camisa 15, Maicon Assis, Borges. Valeu, Maicon Assis, já vai pintar com a 15, no lugar de alguém aí da Portuguesa. Por enquanto o time do Vasco vai para a cobrança, prepara-se Nenê, para a cobrança vai caprichar para o time do Vasco aqui no corredor da canhota, lá vem Nenê para a cobrança de perna, canhota na bola, embora para a grande área, tem o Rodrigo que é bom cabeceador, Luan também, a bola fechada, era para o Thales, chegou a zaga, tirou, é o Gilberto dominando, tentando arrancar no fundo, em cima dele tem um Jacozinho, prende a bola, Gilberto vai dançar, vai fazer a jogada, dançou para cá, para lá no fundo, pintou cruzamento, olha lá o Nenê, tenta chegar, acompanha a jogada do Peçanha, tira o Luciano, domina e sai jogando com tranquilidade. Sim, Maurício, a informação é sua. É, daqui a pouquinho vai entrar o Maicon Assis no time da Portuguesa. Uma informação ainda sobre o Vasco, quando cai a placa de publicidade aqui do meu lado, rapaz, quase que bate em mim a placa. O Vasco está negociando mais um reforço, mas para o Campeonato Brasileiro. Trata-se do zagueiro Anderson Martins, aquele mesmo campeão da Copa do Brasil pelo Vasco, ao lado do Dedé, fazia a dupla de zaga do Vasco em 2011, viu, Borges? Valeu, olha a chegadinha agora do Amendoim, que já botou uma bola na trave, trabalha a bola no meio de novo, é pro Romarinho, Romarinho para o Pitbull, Pitbull pro Romarinho, ele gira o corpo, bota a bola com o Jacozinho, tem bom espaço no corredor da canhota, prende a bola, Jacozinho soltou de novo, a jogada vem aqui com o Romarinho, fugiu da marcação do primeiro, segundo, nada. Godinho saiu jogando por ali, o Gilberto, tem informação, é sua, Jorge Mamburgo, informe aí no plantão Nacional de Esportes. Pelo Campeonato Carioca, em Nova Iguaçu, Marlon, aos 24 do segundo tempo, vira o jogo para o Nova Iguaçu. Agora Nova Iguaçu 2, Macaé 1. E em Conselheiro Galvão, Rafael Augusto, aos 23 do segundo tempo, Bangu 1, Resende 0, Borges. Agradece, galera vascaína, porque o Vasco vai vencendo, o Resende vai perdendo, o Volta Redonda também, o Vasco vai chegando a mais uma semifinal de campeonato, a semifinal da Taça Guanabara, primeiro turno do Cariocão, 2017, a chegada agora do Fabinho para ele, é o Márcio Pitbull, tentou... Assim no corredor da canhota, domina a bola Jacozinho, vai fugindo pra cá, pra lá Jacozinho, falta. Tentou a jogada individual em cima do Kelvin, a falta marcada, hein, Maurício? Falta sim, o Kelvin recebeu ali o drible, acabou fazendo a falta e agora o jogador da Portuguesa, inclusive sentindo câimbras. E o detalhe é o seguinte, não era ele que ia sair, e o goleirão Luciano falou, vamos esperar essa substituição pra ver se ele melhora das câimbras. E não vai ter substituição, não. A substituição pensada pelo Nelson Rodrigues não vai ser efetuada. Ia sair o camisa 10 Fabinho, mas o Fabinho, por enquanto, continua no campo, hein, o Borges? O jogador ali que está... Lembra, né? É o segundo jogador. Ele está... Parece que ele é que vai sair. Vai ter que mudar a substituição. É, está confirmado. Eles estão pedindo substituição Ele está com muita câmera, correu muito. Os jogadores da Portuguesa correram bastante, né? Então, agora... Agora, interessante desse segundo tempo é que a Portuguesa teve mais chance que o Vasco. E o Vasco fez o gol. No primeiro tempo, o Vasco teve inúmeras oportunidades e não fez o gol, né? Você vê que é o futebol, né? O futebol, nem sempre quem tem mais posse, tem mais chance, ganha o jogo. E depois, quando você tem menos, né? A Portuguesa teve mais chance, quem fez o gol foi o Vasco. São os detalhes do futebol. Valeu, tá lá sendo atendido e vai entrar daqui a pouquinho o Maicon. Vai entrar, porque o cara já tá indo com o carrinho direto lá pro banco de reserva do time da Portuguesa. Entrando aí o Maicon. É o Jacozinho. Jacozinho foi embora. Maicon então entrando com a número 15. Olha a cobrança. A cobrança vai ser feita da Portuguesa. Galera, vamos chegando a 30 minutos e meio para a cobrança. Refugou. Vai bater a bola na área. Fechado. Pela linha de fundo apenas. Jorge Vamburga. Informação é só no plantão Nacional de Esportes. Pelo Campeonato do Rio de Janeiro, em Cardoso Moreira. Campos 0, Cabo Friense 1. Aos 5 minutos do segundo tempo, Maxi abre o marcador para Cabo Friense. Agora Cabo Friense 1, Campos 0, Borges. E continua em Bangu, aliás, em Conselheiro Galvão, Bangu 1, Resende 0. E lá em Moça Bonita, Fluminense 3, Volta Redonda 0, Borges. E olha para o escudeiro do Muriqui, para o escudeiro vai marcar, tocou para o Thales, tentou de cabeça de primeira, ela ia chegar do outro lado, ia chegar para o Nenê para ficar de frente, e o Thales se viu no momento que não deveria o Nenê ficar em frente, ia para o chutaço ali, hein, Maurício? Ah, mas o escudeiro errou. Não era para ter tocado essa bola nem pro Thales, muito menos pro Nenê. Era para ele ter arrematado essa bola, para bater de perna esquerda, cruzado no cantinho esquerdo do goleiro Luciano. A bola cruzada rasteira é difícil de pegar, fez uma bela jogada o escudeiro, recebeu o passe do Muriqui, driblou por ali o Peçanha e entrou cara a cara com o goleiro, era para chutar cruzado, tentou um cruzamento pro Thales, mal feito, e o Thales acabou perdendo o gol. Muito mais culpa do escudeiro do que do Thales. Era para ter feito uma jogadaça o escudeiro, Borges. Ia fazer uma jogada. Ele fez a jogada boa até, né, a decisão de passar. Se ele chuta, ele poderia ter feito o gol. Mas é uma coisa, ele não é, né? Fominha. Bola certa nacional. Está marcando o goleiro 6 horas e 13 minutos horário. Brasileiro Verão. O Nenê roubou a bola. Legal. Legal em cima do Petros. Agora para o segundo Vasco. Vamos lá, Vasco. Nenê botou. Muriqui dominou. Prendeu. Botou para o Nenê. Marca do Petros. Ia ajeitar para o chute. Botou Muriqui. Arrumou para o chute. Bateu. E ela desvia para ali no Rodrigo. E vai pela linha de fundo. Escanteio aí, Maurício. É, para mim, outro pênalti. O jogador da Portuguesa bota a mão na bola e não para se proteger. Ele levanta o braço, estica um pouco o braço e ela bate na mão do jogador da Portuguesa. Thales pediu o pênalti, o árbitro falou que não houve. Escanteio pelo lado direito de ataque do Vasco. O Nenê tá nela, Borges. E olha o Nenê para a cobrança, galera. Nenê para a cobrança 33. Eu marco, vamos para 34 minutos. 34 de bola rolando aqui na Colina Histórica em São Januário. O Vasco chegando a mais uma semifinal da Taça Guanabara. O atual campeão carioca vai para a semifinal da Taça Guanabara. Prepara-se, Nenê, para a cobrança no corredor na direita, de perna canhota na bola, perna trocada, perigo dobrado para Português, fechou, Rodrigo de cabeça, bola desviou, voltou, ajeitou, arrumou, tentou invadir o Gilberto, chega a zaga, tira o Rodrigo e bota pela linha de lateral, galera, marque comigo, olho no relógio. 33, agora 34, 34 de bola rolando aqui em São Januário, tá dupla carga de Joaquim, olha aí, Vasco tem um de 8 minutos do segundo tempo de Cuca, legal, Thales, número 9, Thales Mania, número 9, Vasco 1, Portuguesa 0. Ligado comigo, ligado, eu tô dando onda aqui, ó. Rádio Nacional. Rio, Brasília, Amazônia, Rede Nacional de Rádio, tem renda, tem público, solta aí, Maurício. Público pagante em São Januário, 5.543, público presente, 6.485 para uma renda de R$137.125, Borges. Valeu, público, dentro do possível, né? Que o não estava valendo, logicamente todo mundo achava que o Vasco ia vencer com tranquilidade. A Portuguesa não está acontecendo, Jorge, mas de qualquer maneira é esse público mesmo, né? É, o sol, tá muito quente, tá muito quente, jogo cedo, na praia. É, sábado, talvez domingo desce mais. Razoável, né? Chega a ser bom o público. Sim. Sabe para onde uma mão vai no verão? Não, mamão vai pro verão. Aonde? Papaya! Ah. Uau! Au, au! Af, af, Maria! Vai, informação é sua, Jorge Van Morgan! Campeonato Mineiro, em Patos de Minas. Segundo tempo, o Cruzeiro faz 1-0 com Ábila de pênalti aos 17 minutos. Mas Gabriel Ceará empata aos 23 para o RT. Agora o RT 1, Cruzeiro 1. Olha, Borges. O Nenê botou pelo lado direito, a chegada é boa. Toque no câmbio agora com o Gilberto. Acompanhou a jogada pela linha, a bola vai pela linha de fundo. No toque de bola pela linha de fundo, é escanteio para o time do Vasco, hein, ô Maurício? Vamos lá. Houve a falta no Nenê na entrada da grande área, foi fora da área. O árbitro deu a vantagem para o Vasco. O Kelvin deu a bola para o Gilberto. Chegou por aqui por baixo, o camisa número 16, o Amendoim. Não fez o pênalti. Foi apenas na bola e deu para escanteio. O Vasco ficou pedindo pênalti em cima do Gilberto, que não ocorreu. É escanteio para o Vasco pela direita. O Nenê tá nela, Borges. E o outro com câmera ali, hein? Tem mais um, o terceiro. E agora me parece mais, né? O Márcio Pitbull. É porque o Muniz teve câmera, o Jacozinho. Seria o terceiro aí. É, e já todas as alterações foram feitas. É o Márcio Pitbull. É o Pitbull. Olha, vai ter um pênalti pro Vasco, eu acho, porque os jogadores estão... Só falta o charuto ali atrás do gol. É, já teve pênalti não marcado, teve outro que... Vai ter, porque os jogadores estão indo muito para dentro da área em velocidade e acaba um zagueiro desse chegando atrasado e tocando no corpo. Se continuar assim, vai ter. Impressionante o segundo tempo, diferente, né? O Vasco agora assumiu o controle, depois fez o gol, né? Assumiu o controle... E está sendo muito pouco ameaçado. E olha o Nenê para a cobrança. Capricha, Nenê para a cobrança desse escanteio. Pediu a bola curtinha para aqui o Gilberto. Vai para a cobrança. Está ali o Amendoim bem perto da bola também. O Márcio Pitbull está sendo atendido com menos uma portuguesa. O Vasco vai vencendo o Nenê para a cobrança. A bola curta agora com o Gilberto. Domina, solta a bola com o Nenê. Pede bola Wagner. Recebeu, recolheu, girou com a perna canhota, botou no meio. É o Kelvin, domina no eixo da linha intermediária. Vai se atrapalhando um pouquinho. Voltou atrás agora com o escudeiro. Tentou o lançamento para a grande área. O Thales passando de cabeça. Desviado, voltou, chute mal pela linha de fundo do Luan. Isolou aí, Maurício. O Cristóvão não gostou, não. O Cristóvão falou: calma, Baralho, calma, Carvalho. Ficou nervoso o Cristóvão, queria que dominasse a bola ali. O Luan bateu de perna direita de primeiro, foi lá para a linha de fundo. Tiro de meta para o time da Portuguesa. Vence o Vasco 1-0 no placar nacional. Não, e você, o Jorge, falava muito bem: tem que ter tranquilidade na hora dessa, né? Mesmo sendo zagueiro, né? A bola se oferece limpa, né? Ele tá só. É só ter calma mesmo, porque era tudo para fazer o gol, né? Tá de frente pro gol. Aí pega embaixo da bola, precipitado, ansiedade, e joga a bola lá no alto. Se tivesse 0-0, ia ter uma vaia. É que tá ganhando, tá tudo bem, vai levando. Jorge Momurga, informação sua no Plantão Nacional de Esportes. No Recife, estádio do Arruda, hexagonal final do Campeonato Pernambucano, clássico do estado. Santa Cruz 0, Sport 1, gol de Diego Souza aos 41 do primeiro tempo, Borges. Valeu, olha o Vasco na tabelinha, boa do Nenê, puxando a jogada com o Gilberto. O Vasco tenta chegar ao segundo, Thales dominou, soltou, tentou invadir ali, a jogada é boa, ajeitou, agora o Nenê vai pro chute, preferiu, agora com o Muriqui, chutou, repicou na zaga, voltou o goleiro Luciano, subiu e catou, Gilberto não chegou. Ei, Maurício! Bela jogada do Gilberto aqui pela direita, avançou, não deixou a bola sair, tocou pro Kelvin, o Kelvin tocou pro Nenê, o Nenê rolou pro Muriqui. Muriqui demorou demais pra chutar, quando chutou estava ali marcado pelo Marcão, a bola subiu, ficou fácil para o goleiro da Portuguesa, Luciano. Detalhe, o Vasco tem para frente a estreia do Manga, do Andrés Escobar, e ele recentemente em uma entrevista ao vivo para o canal Esporte Interativo, perguntaram para ele: vem cá, Manga, qual é a principal palavra que você já aprendeu do português? Ele soltou o Carvalho, viu, Borges? Tá pensando muito em Carvalho. Olha a bola pelo setor da direita, a chegada boa, tentativa de bola do domínio do camisa número 15 ali, o Maico. Ele perde a bola, vem o Vague, se embora no primeiro, evita a saída de bola, tenta pro Tali, subiu de cabeça, Peçanha tira. Ela volta agora com Jean para Nenê, mata no peito, tenta arrancar, tenta o toque, vem Maico, alivia, a bola vai pro Romarinho, ela vem ficando viva ali pelo meio, do se embora, entre os jogadores do Vasco, prende a bola, o camisa 9, sobra do time da Portuguesa, vai voltar mais atrás agora com o Peçanha. É o Peçanha dominando, abrindo o compasso, espaço agora com o Marcão, pelo setor da direita, recebe em costas ali na marcação, o Muriqui, é o toque no meio, o Rodrigo chega pelo time do Vasco, recupera agora com o Nenê, se lançar uma boa agora com o Kelvin, é agora, arruma, escapuliu, arrumou de novo, voltou o Kelvin, tem a chegada ali pelo meio do Thales, olha o Kelvin, acreditou, bateu mal, pela linha de fundo e tinha o Nenê correndo que nem um louco do lado esquerdo, hein? Ele vai à loucura, o Nenê, e você, Maurício? É porque o Kelvin quis consertar a bobagem que ele fez, ele dominou muito mal a bola e acabou querendo falar assim, não, já que eu dominei essa bola mal, vou fazer tudo sozinho. Driblou camisa número 4, Rodrigo, aí tinha o Muriqui, o Nenê, os dois na esquerda e tinha na direita também o Gilberto e o Thales ainda pelo centro. Ele chutou de fora da área, acabou chutando muito mal, ela foi pela linha de fundo. Quando eu tava falando a situação do Manga, do Escobar, quem tava aqui do meu lado, o zagueiro Rafael Marques, ele virou pra mim e falou, o que que ele falou mesmo? Aí eu tive que explicar, né, sem a censura, e o Rafael Marques deu uma risadinha, viu, meu Deus? É hora certa, Nacional! Mosca, boca fechada, não entra a mosca. 6h21, 6 horas e 21 minutos. O Marinho chutando pela linha de fundo. 6h21, horário brasileiro, verão à meia-noite. É só atrasar o relógio para as 11 da noite, galera. Você vai ter mais uma hora para aproveitar ou dormir um pouquinho a mais. Ou então aproveitar para ficar bem torradinho, bem bonitinho. Bem bonitinho, tá certo? Olha aí, Tatu, o placar que eu digo aqui, ó. 41 minutos jogados, 41 jogados esse segundo tempo aqui na Colina Histórica. Tatu, o placar que eu digo aqui, ó. Marinhas, Nenê, 18 minutos com a camisa número 9 de Cuca Legal. Vasco 1-0 para a Portuguesa. Ligado aqui, tatuando o placar com vocês sempre na onda aqui, ó. Rio Brasília, Amazônia, Rede Nacional e Rádio conosco também, a Rádio Cultura do Amazonas conosco, Rádio Campos Difusora conosco, Caceta FM 98,3 Linhares conosco, Rádio Difusora Maceió 960M em Maceió, na Lagoa, São show de bola nacional. Olha o Vasco de novo agora com o Nenê, prendeu, girou, corrupiou, saiu da marcação, buscou a jogada com o Wagner no grande círculo, começa o jogo, botou a bola com o Muriqui, o Gilberto pediu a jogada, vem agora com o Thales, autor do gol, fugiu da marcação do Romarinho, invadiu, tentou tocar a bola, bola curta, não deu, brigou, chega, tira, saga, tira, a bola vem com a Amendoim, foi segura aqui pelo escudeiro, a falta tá marcada, hein, Maurício? É, a falta do escudeiro, não quis deixar que o Amendoim levasse vantagem, interrompeu logo o ataque do time da Portuguesa. Detalhe sobre a noite de hoje, viu, Carlos Borges, você, homem, você, mulher, que vai pra night, pra balada, hoje vale a pena, uma hora a mais de night, de balada, de festa, você tá com seu gatinho, você tá com a sua gatinha, pode aproveitar. E quem tá com o casal, é uma hora a mais pra tomar aquela taça de vinho, viu, Bordinho? É, com certeza, aquela taça de vinho belíssima, gostosa, que a gente tomou em Santiago, que realmente um vinho lá, vinho é água aqui. Água aqui é baratinha, um pouquinho mais barata, vinho lá, meu amigo, é à vontade. A informação, Jorge Mumbrunga, é sua. Pelo Campeonato do Rio de Janeiro... Vinícius, aos 36 do segundo tempo, faz Bom Sucesso 2, Tigres do Brasil 0, jogo que está sendo disputado em Duque de Caxias. E segue em Conselheiro Galvão, Bangu 1, Resende 0, e no estádio de Moça Bonita, Fluminense 3, Volta Redonda 0, Borges. Valeu, Jorge Vomburga, no plantão na zona de esporte, olha a disparada, ele para do goleiro Martins Silva, ele bota a frente agora com o Muriqui, tentava domínio, ele prende, ele tira, vem Peterson, tira, vai trabalhando o polo agora, é pelo corredor da canhota, Amendoim, vem recebendo a bola, Amendoim, é com a perna canhota pelo lado direito, joga a bola, ele salva o Marcão, Marcão tem a chegada do lado direito do Michael, demora Marcão para decidir, agora sim pro Amendoim, ele que já botou uma bola na trave do Vasco, botou com o Romarinho, Romarinho tentou a tabela, 1-2 pro Fabinho, bola repicou, vem o Nenê, domina agora com o escudeiro, deixa a bola curtinha de novo agora com o Nenê, o tempo tá passando, galera, vamos chegando aos 45, ele pode mais 3, 45, quantos mais, hein, Maurício? Mais 3 minutos, Carlos Borges, vamos a 48, daqui a pouquinho tem Maurício Costa no jogo, tem Jorge Ramos comentando tudo, tem também o jornalismo sempre em ação com Ícaro Matos falando do carnaval, da Nacional, carnaval é nacional, e tem muito mais ainda, o Luiz Ferreira vai trazer as notícias do Flamengo, que joga amanhã contra o Madrid Madureira amanhã tem Flamengo e Madureira às 5 da tarde no estádio Raulinho de Oliveira, em Volta Redonda com ele, que inflama a galera. Ricardo Mazzella. Ele quem sabe o que disse com Rafael Monteiro também no campo de jogo, você curtindo tudinho amanhã, 5 da tarde no Sul Fluminense, na cidade do Aço, em estádio Cidadania, você rolando Flamengo e Madureira. Olha a cobrança feita pelo time da Portuguesa, bola no meio, já viu o impedimento marcado do Fabinho. Começou, hein? E o Maurício Costa está dizendo que começou aonde? A provocação da torcida do Vasco, a torcida do Flamengo cantando já aquelas músicas de provocação ao rubro-negro. Afinal, o Vasco não perde para o Flamengo há mais de 2 anos ou 9 jogos, viu, Carlos Borges? Que a tendência é dar Flamengo e Vasco. É bom lembrar que o Madureira vencendo o seu jogo sobre o Flamengo já vai mudar a história. Aí muda. Mas a tendência é que dê Vasco e Flamengo. O time do Flamengo tá mais, tem mais conjunto, está mais equilibrado que o time do Vasco. Mas chega clássico, aí é diferente, muda tudo, há um empenho maior, né, cresce, né, as equipes crescem no jogo, e certamente seria um jogo empolgante, interessante, né? Vamos ver se como tiver, é que isso aí, porque tem coisa de torcida única, tem um monte de coisa para acontecer. Se tiver, quando vai ser? Eu sei que o que vai ter, sabe o quê? É carnaval! Carnaval é nacional! Olha, vai contentando o toque, a bola voltou com o Romarinho, domina a bola com o Marinho, domina, gira pra cá, pra lá, vai chegando agora aos 46, vamos até 48, o Romarinho tentou a bola, Rodrigo Alivio, tira a bola, vai voltar agora com o Pitbull, domina a bola, Pitbull, abriu com passo, espaço agora com o Marcão, recebe, recolhe, gira pro Amendoim, tentava jogar, o Escudeiro foi lá, roubou, chegou, prendeu, girou, é agora a chegada, lado esquerdo, agora melhor do Muriqui, lançamento no meio, vem Rodrigo, zagueirão da Portuguesa, tira a bola lançada na frente, matada no peito do Edu, arrancou, deu uma finta em cima do Luan e bateu pela linha de fundo. Quem joga muito aí, Maurício? Ah, o Escudeiro na lateral esquerda, amigo, é um craque. Seleção argentina nele, viu, Borges? Ô Maurício, quem fez a jogada do gol? Escudeiro. Pois é. Você acha que quem que vai ser o melhor do jogo? Escudeiro, rapaz, ele achou a posição dele. Ponta da língua. Vai ali na torcida e pergunta. Lógico. Vamos chegando a 47. Sim, informação, Jorge Mambuco no Plantão Nacional de Esportes. Encerrado em Moça Bonita, Fluminense 3, Volta Redonda 0. E segue ainda em andamento, Resende 0, Bangu 1, em Conselheiro Galvão Borges. Valeu, Fluminense 100%. O Vasco da Gama classifica cinemas nesse momento. Termina o jogo em São Januário, na Colina Histórica. Maurício do Coelho Júnior apita pro Santo Gramado na Colina Histórica. Deu o Vasco da Gama. Deu o Vasco da Gama. Eu te amo, galera. Cruz Maltina. Olha aí. Tá dupla carga de um aqui, ó. Nacional. Deu Vasco, deu de Cuca, legal, Thales, audição, intonição, na jogada do Escudeiro, ele de Cuca, legal, cabeceou e marcou para o time do Vasco, Thales, camisa número 9, audição, no segundo tempo, 1 para o Vasco, 0 para a Portuguesa, e vamos para o campo de jogo, vem aí para o papo, vai ficar livre, leve e solto para as entrevistas no campo de jogo, os jogadores do Vasco vão se cumprimentando na classificação para as semifinais da Taça Guanabara, valendo o primeiro turno, o Vasco que é o atual campeão carioca, vai para mais uma semifinal, e vem ele aí, tá chegando ele que mergulha na notícia. Maurício Costa. É o atual bicampeão carioca, inclusive o segundo campeonato do ano passado, campeão invicto. Vasco, se for campeão, se for tri, não vai ser invicto, porque já perdeu para o Volta Redonda e também para o Fluminense nessa Taça Guanabara. O Vasco, uma coisa é certa, teremos clássico na Taça Guanabara, na semifinal. Ou Vasco e Flamengo, ou Flamengo e Fluminense, mais para Vasco e Flamengo, realmente, se o Flamengo confirmar o favoritismo sobre o Madureira na partida de amanhã. Saída aqui dos jogadores do Vasco e também da Portuguesa, a gente fica na expectativa da saída dos jogadores do Vasco. O primeiro a deixar o campo é o Muriqui, acompanhado logo do Martin Silva, do Pikachu, e o Nenê vai falar com a televisão. Vamos ver se a gente consegue uma palavrinha aqui com o Martin Silva, completando 150 jogos. Martin? É, o Martin não vai falar com a imprensa não, passou direto o Martin Silva. Vamos tentar falar com o Escudeiro, mais uma vez aqui. Escudeiro, uma palavrinha aqui. Cara, você quando entra, é lógico que você joga no meio de campo, mas quando você entra e vai para a esquerda, é muito bem defensivamente e faz o cruzamento perfeito desse. Eu sei que você já jogou na esquerda em alguns clubes do Brasil, você se sente tão à vontade na esquerda quanto no meio de campo? É, sempre joguei do lado esquerdo do campo, posso fazer a meia centralizado pela direita. Mas o importante é entrar para ajudar e continuar trabalhando para continuar assim. Agora não tem mais margem para erro, né? Semifinal não pode errar tanto. Não, com certeza. A gente tem que jogar para vencer como sempre fizemos e vamos dar conta do recado. Valeu. Parabéns, escudeiro. Saindo por aqui também o Henrique. Vamos ouvir o Henrique. Combinou que era passar e passar pelos nossos pés. Então agora é se cuidar porque semana que vem tem jogo importante para a gente. Vamos ouvir aqui mais uma vez o jogador do Vasco, saindo por aqui também, o Bruno Galo, que fez uma atuação muito boa no primeiro tempo, acabou saindo no segundo tempo, mas no primeiro mandou muito bem o Bruno Galo. É a classificação, agora é a semifinal, um clássico, nós vamos jogar para vencer, para ser campeão dessa Taça Guanabara. E campeonato, sonho, vocês seguem correndo atrás e acreditando no potencial desse elenco. Sim, sim, com certeza. Vamos em busca desse tricampeonato, que é o mais importante, e dar alegria para essa torcida maravilhosa. Do Bruno Galo, direto para o lateral direito, Gilberto. Vamos ouvi-lo. É um jogo difícil, especialmente pelo calor, mas a gente mais uma vez conseguiu controlar o jogo. É, o gol demorou para sair, mas saiu, então agora é se preparar bastante para na semifinal fazer um grande jogo. Tá, então, lateral direito do Vasco da Gama, o Gilberto, o último a sair do gramado. É o Thales que está dando a entrevista ainda para a televisão. O Jean, mais uma vez, saiu empolgadíssimo, rapaz. O Jean, o que ele gosta da torcida, acho que se o Jean fizer o gol do título, ele não dorme. Vai tomar café a noite inteira e vai ficar vendo o gol dele o tempo inteiro. Nenê agora sai ovacionado pela torcida. Não falou com a imprensa, mas com a torcida ele tem muita moral. Ele está falando ali, vai jogar a camisa, Nenê, hein? Ih, vai jogar a camisa, Nenê, viu, Carlos Borges? Aí a galera vai ao delírio. Toda vitória em São Januário agora tem camisa pra galera. E o pessoal gostou. O maluco que pegou ali ficou feliz. Vamos pro autor do gol? O Thales não comemorou, mas fez gol e garantiu mais uma vitória pro Vascão, né, Thales? Vamos ouvir aqui o camisa 9. Certeza, cara. E confiança também pra semifinal. Esse gol é importante aí que tava precisando. Estava tentando de todas as formas, a bola não tava entrando. Mas graças a Deus ali, na boa finalização ali, eu pude dar a vitória ao Vasco e classificar o Vasco aí para a semifinal. Vamos ver aqui mais uma vez o camisa 9 do Vascão. O Thales que acabou fazendo esse gol da vitória. Com certeza, cara. Estou muito feliz aí das coisas que estão acontecendo, os gols estão saindo. Conseguindo jogar bem aí, agora vamos dar continuidade aí, não pode parar. Sabemos que final de semana aí tem um grande jogo. Tente coroar esse nosso primeiro semestre aí.